Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos: os Super Amigos. Que delícia, cara! Fala galera! Estamos começando mais um Beijo! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos hoje o Sigi. Tchau, vó! Temos também o Godoka. Tchau, vó! Voltando aqui pra gravar com a gente, temos também o Hawkai. Oi! Temos também aqui um leitor nosso, o Bruno Henrique. Pedófilo. O nosso convidado hoje, nosso amigo Daniel HDR. E aí, prazer estar aqui de volta. Muito, muito obrigado. Meus afilhados queridos. padrinho, quero ver o que o padrinho vai dar de presente quando fizer um ano, né? Dá um domínio. Tem que pagar putas pra ele. Vai dar um domínio .net, bicho. Não, .zip.net. .ball, tá ligado? Só pra ser zoeira. Flogão. Não, fazer um ponto flogão. Puta, flogão, cara. Vou criar um agora, cara. Voltei. HPG, home page grátis, nunca esqueci. Pô, HPG, cara. Puta merda. Estamos voltando pra... Aguardem ilustrado aqui no Super Amites a camiseta Centopeia Humana com Derbinho, Guaraná Dolly, qual era o outro? Barriguinha mole, corote. Barriguinha mole, Centopeia Humana, assim, os três mascotes um atrás do outro. Os Vingadores que valem, né? Exatamente. Melhor que ele, só João Kleber, Nelson Rubens e a ex-mulher do Adriano lá no carnaval da RedeTV. Comparou isso com Vingadores. Então, galera, estamos aqui hoje reunidos pra gravar sobre Demolidor, que é o personagem que tá fazendo 50 anos aí, personagem da Marvel. O Batman que vale, viu, Fabiano? Batman que vale, exatamente. O Daniel HDR resumiu tudo agora. O Homem-Aranha que vale, o Batman que vale. Uma feira do Braille, né, pro Demolidor, não tinha, cara? Como é que é? Uma feira do Braille pro Demolidor. Teve até os primeiros gibizinhos em Braille que saíram, foram dos deles. Não me explique como, mas foi. Então, vamos falar tudo que a gente se lembrar aí do personagem, os manjadores hoje da mesa. Então vamos começar logo, porque o Demolidor é um cara bem legal, pena que não pode ver a mulher. It's the final countdown. Nossa, não... Ninguém usou essa piada, cara. Não. Palma, eu tô de pé, Evandro. É por isso que eu não gravo com esse povinho aí. Ixi. Deixa louco, galera, vamos começar a falar aí do Demolidor. Daniel HDR, pode explanar um pouco sobre o personagem, por favor? Demolidor, criação de Bill Everett e Stan Lee. Sim, porque o Stan Lee não é tão gênio assim, ele não cria tudo sozinho. É sem dúvida uma das criações mais originais da Marvel Comics, porque ele não chegou a ser uma releitura de nenhum conceito muito manjado assim, dos quadrinhos. Ele é um herói conhecido pelo que ele não tem, né? Matthew Murdock perdeu, tava lá andando na rua, bem contente, serelepe. Tinha o seu pai que era boxeador, tava atravessando a rua e aí passou um caminhão com dejetos radioativos. Ou seja, é o Deus Ex Machina do Stan Lee, né? Tudo vinha da radiação. Então, o caminhão atravessou, saltou um tonel com radiação. Saltou, né? É boa, né? Se atirou do caminhão. Se atirou, né? Aí tinha um senhor que tava pra ser atropelado por esse caminhão. O Matthew Murdock já ali, garoto, salvou esse senhor, empurrou ele da trajetória do caminhão. E o tonel caiu nos olhos dele. Na verdade, eu acho que é um dejeto de radiação que caiu do tonel e caiu nos olhos dele, né? E nas tartaruganinjas também. É, nas tartaruganinjas. É, exato. Inclusive, até pros incautos aí que não sabem, né? A Tartarugas Ninja, que começou como um fanfiction, ele pega a origem do Demolidor e desdobra a origem do Demolidor pra criar as Tartarugas Ninjas. Quer dizer, essa mesma cápsula com radiação que caiu nos olhos do Matthew Murdock, caiu na boca do bueiro ali na beira da rua, no cordão da calçada ali, caiu no esgoto e infectou as tartarugas que viraram as Tartarugas Ninjas e assim por diante. Quer dizer, não é nenhuma origem que o Michael Bay vai apresentar. Pô, mas tem tartaruga no esgoto, cara? Nunca ouvi falar sobre isso. Não, Vitor, um guri tava com um aquário com tartarugas. Derrubou. Só tem crocodilo só no esgoto. Só crocodilo. Ah, não. Assista crocodilo também. Elas não estavam no esgoto? Não, era um guri segurando um aquário com a tartaruga. Um aquáriozinho. E aí o... Tá, e aí ele deixou cair aí. Isso, ele derruba quando acontece o acidente e daí mistura junto com o composto lá e vai tudo pro bueiro. E aí, eu acho que afetou o rato também, não afetou? Sim, porque o Splinter juntou eles pra... É. Captou. Exatamente. Mas vamos... Nós estamos falando de cegos, né, gente? Não de quelônios, por favor. Aí, em vez dele pegar uma doença, ficar... adquirir um... De morrer, pegar um câncer. Em vez do olho dele explodir, tá ligado? Em vez dele virar o Vingador Tóxico. Inclusive, a primeira história do Demolidor, que é a que conta justo a origem dele, né, que teve arte do Bill Everett, ela quase não saiu, porque o Bill Everett, ele estava envolvido com ilustração publicitária, ele fez esse trabalho para Marvel, assim como um freelancer, como a maioria dos artistas na editora, naquela época. O que foi? Demorou o quê? Demorou pra caralho. Exatamente, ele demorou pra caralho. Eles tiveram que complementar as páginas dele, entregar. Ele entregou as páginas com layout e um monte de outros desenhistas da Marvel. Eu não estranharia que o Jack Kirby também tiveram que completar os desenhos do Bill Everett pra terminar a história. E ele permaneceu no título por muito pouco tempo. Né? Até as oitavas, se não me engano, nona edição, Porque ele fez o... Quando ele já ficou... Quando ele implementou ali a roupa vermelha, ele já vazou do título. É, ele já vazou. Lembro que... Fala. Não, você ia falar que eu não lembrava agora quem que tinha entrado no lugar dele com de desenhista. Foi o Don Heck e os artistas começaram a trocar também mais seguidos, né? Até o Stan Lee, o Gene Colan também, até o Stan Lee testar o John Romita Sr., colocando ele no título, pra depois colocar ele no Amazing Spider-Man, justamente após a saída do Ditko no Amazing Spider-Man. A roupa amarela, ela durou pouco tempo, viu? Ela durou quase um ano. Ah, tá. 8 edições, era mensal. Porque se não me engano foi no sétimo que ele implementou a roupa vermelha. Ele tá fazendo pequenas umas mudanças no design, né? Porque primeiro tinha um D só, daí depois, ele, mesmo com a roupa amarela, ficou com dois Ds no peito, daí ele veio com a roupa vermelha. Não, e o D no início, ele tinha o tamanho do peito, do tronco todo. Era dele. Gigante, era ele no peito inteiro, assim, cara, era ridículo. É. O uniforme amarelo ele é meio... porque o uniforme amarelo era pra ser, que depois, acho que foi dado em entrevista, que seria pra, como se fosse o uniforme de treino do pai dele, né? Isso. Uniforme de treino de boxe do pai dele, que daí ele usou daquele jeito e... Tanto é que no começo, se não me engano, acho que eu não sei se é se eu estiver errado, me corrija, HDR, mas se não me engano, nas primeiras versões ele tinha tipo uma mochilinha, né? Pra guardar roupa, tinha, assim, tipo uma toquinha também, uma coisinha assim. É. Ele escondia. Ele escondia a mochila ou ele ficava junto com ele, né? Isso, exatamente. Mesmo recurso do aranha, né, cara? Sim. Mesmo recurso do aranha. Mas se não me engano, isso não chegou nem a entrar no design final do personagem. Isso ficou só na pré-produção, assim. E essa é a origem dele. Ah, mas deixa eu contar que eu tive que ler a história da primeira vez que ele usa o uniforme vermelho dele, que é... Cara, sério, a história é muito boa, mano. Não sei se vocês chegaram a ler a primeira aparição dele com o uniforme vermelho. Perde pro namoro lá? É, cara, é sensacional aquilo, porque é tosco, mas depois desdobra numa coisa que você fala, cara, pra época é interessante pra cacete que aquele o como é o nome do... Krang lá, que é o tiozinho que é o soldado no amor lá, o braço direito dele pra batalha e tal, fala que o namor tem que invadir a Terra, porque tipo, ele já faz centenas de milhares de anos que os Atlantes dominam tudo, e ele tem direito, né, quase tipo por uso capião, assim, tá ligado, de ter a Terra também pra como território Atlante, né. Ele vem pra Terra, né, era só um plano maligno do Krang pra poder dar tipo um golpe lá e tomar o poder dos Atlantes. Ele vem pra Terra e fala, não, porque essa porra aqui é minha e tal. Não, mas antes de fazer isso, é engraçado, eu falo assim, não, mas eu não posso chegar lá e dominar tudo na porrada, né, cara. Eu vou ter que conversar com a galera, o que eu vou fazer? Vou procurar um advogado, né. Ele chega na cidade, é melhor advogado. Sobe no prédio, chega no prédio de quem, né, cara? Do Matthew Murdock, claro. Ele fala, não, porque eu quero pegar a Terra pra mim. Ele fala, mano, você não pode fazer isso, tá ligado? Não, porque eu sou o príncipe Atlântida. E, cara, daí ele sai que nem um louco, em frenesi pela rua. A polícia prende ele. Daí o demolidor que vai fazer a defesa dele, tá ligado? Só que a audiência vira o quê? O Namor querendo tomar Terra, tá ligado? Através das leis... dos humanos, né, vírgula, né, dos norte-americanos mais especificamente. É muito engraçado que tá uma bagunça, cara, depois chega lá a mulher do namoro, esqueci o nome da piranha agora, ai caralho, enfim, a mulher do namoro, ela chega, depois ele fala, dele, tipo, é um negócio que tá sentadinho, tipo, uma cara, tipo, desolada, fala, cara, a gente vai ter que mudar o direito do mundo inteiro depois dessa porra, tá ligado, nesse caso, e, cara, fudeu, só que no final resolve tudo, o Namor volta pra casa, percebe que não tinha como dominar a Terra e o... É, até aí o Matt Murdock que venceu na lábia, porque ele é foda pra caralho. Foi resolvido tudo na justiça. Tudo na justiça, cara. Falou, não, porque você não tem direitos aqui, sabe? A gente vai ter que mudar as leis e tal. Mas é bem interessante essa primeira aparição, cara. Eu achei a história, tipo, porra, muito boa, cara. É, tá aí, então eles... Apesar de ser, tipo... Eles só... Você tem uma premissa meio boa, uma premissa meio babaca, assim, cara, mas é bem, bem interessante. Mas ele mudou o uniforme, assim, por mudar, então, não teve nada de... Na verdade, o bigué que ele mandou, o que ele usou ali foi que o uniforme era mais confortável e tal, que ele podia se mexer melhor, e era um pouco mais... Ele conseguia... Era mais sóbrio, no caso, pra ele se mexer pelas sombras. Colanzinho melhor. O colanzinho era melhor e... É, e ele era... Porque ele não era vermelhaço, né, cara? Ele era, tipo, meio vinho, assim. Dava pra se mocar mais nas sombras mesmo. Ah, tu tá sendo generoso, cara, porque a cor era uma merda na época, velho. O negócio tá sendo... É meio vinho, é vermelho. Morrão vermelho. Não, sabe aquela raspa de tinta que fica no finalzinho, assim, cara? Porque ele uma cor de cocô, era tipo aquilo, sabe? Linha da tinta que ficava aquele assim. Aquele de cera que derrete no... No sol, exatamente. Eles pintavam tipo o tocha humana lá e com o resto do vermelho do tocha humana. Ah, joga nesse ninjinho aí. Inclusive, a mudança pro vermelho foi uma sugestão do John Romita Sr., que ele era, junto com o Jack Kirby, eles eram responsáveis pela direção de arte das capas, né? E eles perceberam que quando eles colocavam amarelo, e eles utilizavam às vezes o amarelo para fazer o chamariz no fundo da composição de cor da capa, eles percebiam que o amarelo do personagem se embaralhava na visão de longe, né, com o amarelo do fundo, então parecia que o cara tava num chroma key, assim, só tinha aparecendo as nuvens, né, aí eles pensaram, não, a gente tem que ter um contraste aqui, aí os caras resolveram optar pelo vermelho, até porque eles poderiam fazer um jogo de sombra no uniforme maior, né, então tu tinha aquelas áreas de sombra das divisões dos músculos, eles aumentavam a área de sombra. É, ficava praticamente preto, né, o uniforme dele. Ai! Eu acho que o Stan Lee, no processo criativo dele na Marvel, né, que ele tinha que apresentar os plots, vamos dizer assim, das histórias para os desenhistas desenvolverem. E isso aí é o famoso Marvel Way, que a gente até já comentou lá no ArgCast, que é uma coisa que tira o mérito dele também em muito processo criativo feito pela Marvel, ao mesmo tempo que coloca também o mérito dele em muita história que poderia ficar esquisita se fosse só o desenhista bolando. Mas eu acho que o Demolidor foi um local onde ele pôde criar vilões tão ridículos quanto os do Aranha. Exatamente. Ah, cara. Eu ia escrever isso no chat, cara. Eu ia escrever no chat, velho. Quem foi o idiota que inventou o Coruja? Cara, tu só foi ter cara. Respeito pelo Coruja na mão do Bendis, né? Fala sério. Porque antes disso, cara. Cara, eu não li a fase do Bendis ainda. Pô, melhor de todos os tempos. É, cara, é bem melhor. Ah, é, sabe? O Coruja, foda. Nas mãos do Bendis, teve respeito, cara. Porque é sério, antes disso, ele era o equivalente ao quê? Ele lutava contra Toreiro, tá ligado? Ele lutava contra Toreiro, um cara igual a marca. Cara, cara, exato, é uma parada babaca. O Metaloid era inimigo dele também, não era? Nossa. Cara, o Metaloid é o mais tosco de todos. Cara, o Metaloid é muito ridículo, cara. É, não, ele lutava contra os malucos em castelo medieval, tá ligado? Era umas, tipo, uns bichos vestidos de. Uns caras vestidos de bicho, com umas anteninhas. Cara, era tosco demais, não tinha como respeitar. O personagem era foda. O background que ele tinha era bom, mas a galeria de vilões era uma merda, sabe? Não tinha como é você continuar como se... É por isso que eu acho que quando é por isso que eu acho que quando o Stan Lee ele criava os vilões pro Aranha, ele pensava assim: não, isso tá muito ridículo, vou usar no Demolidor. Ele jogava, cara. É sério, cara. Porque o Demolidor, assim, desde essa época, ele tá claro, assim, que ele é o Homem-Aranha menos famoso, sabe? Uhum. Porque ele tem um sistema de luta de ação parecido. Tudo bem que a premissa do personagem é diferente, mas... ele é ladino, tudo, né? Mas você falou a premissa de luta dele. A premissa é diferente, mas a forma que ele age assim na batalha é igual, porque ele é ladino. Ele vai... Herói urbano herói e tal. É, e aí quando é difícil tu botar vilão muito fantástico do lado dele. Então, essa pegada do Stan Lee pra criar os vilões toscos do Aranha acabava servindo pro Demolidor. Então, provavelmente, muita ideia que não funcionava num, ou até ficaria igualmente pior, né? Ele acabava jogando no Demolidor depois. Acho que ele pensava assim, ó. Em quem que o cego pode bater? Ah, esse aqui, polichinelo. Polichinelo, cara. Pois é, velho, pois é. E cara, assim, ó, quando teve essa rotatividade de artistas no título do Demolidor, eu acho que um dos que mais caiu os butiá do bolso, assim, que eu cheguei a olhar nos Essential, né, que são aquelas compilação encadernada, que os caras deviam lançar isso aqui, velho. Era quando o Gene Colan desenhou o Demolidor, cara. Isso, cara. Puta, era muito foda. Ele desenhou várias, cara, várias edições, velho. Ele ficou um bom período, assim. Depois ele voltou, ele saiu, ele ficou um bom período, depois ainda voltou, e ficou mais um outro período ainda. Ele ficou o pessoal que olha, por exemplo, o desenho do New Adams, assim, e pensa, nossa, o cara bola umas câmeras muito loucas, tal coisa. Imagina, então, as câmeras malucas que o New Adams bolava na época, com um trabalho de luz e sombra, assim, que era quase de quadrinho de terror, cara. Esse era o Gene Colan desenhando o Demolidor, sabe? Só que, às vezes, isso ficava um pouco amenizado, porque eles tascavam os arte finalistas lá, que limpavam o desenho dele. Mas ele teve algumas das edições do Demolidor que ficaram com o mesmo clima dark do quando ele desenhou a Tumba do Drácula, que era o gibi de terror da Marvel, assim. E, então, cara, é o tipo de coisa, assim, que tu lendo o quadrinho, por exemplo, do mais moderno do Demolidor, que ele tinha um aspecto um pouco mais depressivo, introspectivo, coisa assim, quem viu esse material do Gene Colan viu que o Frank Miller não tirou tudo do nada, sabe? Eu não tô dizendo que ele copiou, mas ele pegou aquela atmosfera cinemática, sabe, de filme, assim, que tu tinha, que o Gene Colan colocava. E em histórias ridículas com o Coruja, cara, sabe, umas merda de uns vilão, e o cara conseguia fazer uma pegada foda, assim, sabe. Sim. Deixa eu perguntar, então, quando vocês começaram, qual foi a primeira coisa que vocês leram de Demolidor, ou quando começaram, comecei a ver Hawkeye? Cara, é assim, né, tipo, eu gosto de gibi, que nem eu falei, por causa do meu tio, que é meu, praticamente meu pai, né, me criou e tudo mais, e ele é desenhista também, né. Ah, é? Ele é mais cartoon, charge, essas coisas assim. Então ele sempre usava como referência, ele gostou muito de quadrinhos, né? E, meu, ele tinha uma gavetona gigante com trocentas coisas, né, cara? E eu, volta e meia, ficava pegando lá umas coisas pra ficar folhando, né? Daí eu peguei um dos primeiros gibis que eu vi, assim, cara, os primeiros contatos que eu lembro com o gibi foi o Homem Sem Medo, do Frank Miller e do Romitinha, né? Uhum. Lembro até hoje, quando eu era moleque, né, tipo, tinha uns 4 anos, assim, eu vi aquela página que ele ficou cego, né, e ele tava com uns tampões gigantes no olho, assim, tá ligado? Aqueles tampões pra proteger depois que ele ficou cego. Eu fiquei, cara, por que esse piá tem esse olho esquisito, né? Ficava vendo assim, esse olho esquisito. É. E aquelas cenas, assim, dele apanhando dos moleques no colégio, cara, pô, o Romitinha é foda pra desenhar essas cenas, assim, de sangue, de porradaria, né, velho? O moleque era espancado, eu ficava assim, pô, que... Eu ficava vendo aquilo, né? E com o tempo eu fui lendo, acho que foi a primeira história que eu li dele foi essa, né? Foi essa e também, como mais ou menos na mesma época, outra referência que ficou pra mim foi o Atrevido. Atrevido, ah, eles me chamam de Atrevido. Audacioso, tem um monte de dublagem que é audacioso. Cara, né? ele muda. Ele, nesse desenho do Homem-Aranha aí dos anos 90, ele e o Justiceiro, eles mudam umas 3 vezes de nome, assim, durante a dublagem, tá ligado? O Justiceiro é o Punidor, depois ele era o. Punidor. Vingador também. Eu acho que o Atrevido que ele tá se referindo, cara, é no longa pra TV do Hulk, lá do julgamento do Hulk, né? No desenho do Aranha. Não, no desenho do Aranha dos anos 90 teve esse erro de dublagem também. Mas é que eles usaram esse nome pra... É. Fala. Outra coisa que eu lembro também, agora eu lembrei do filme, né? Tipo, meu tio falava, qual o Demolidor é legal, tal, né? Eu tava vendo o filme e deu. Ele começou a bater em todo mundo. Deu, porra, o cara briga bem, né? Eu começava a ligar as caixinhas e o Sonic começa a ficar chorando. Pô, que merda esse herói, cara, vai tomar no cu. Eu não brotava, né? O cara ligava um Media Kit, né? Um Media Kit lá de PC, ele deixava o cara. Botava um CD-ROM de enciclopédia lá, ele ficava gemendo. Ai, gente. Bruno? Oi. Fala aí. Então, deixa eu explicar, vamos pôr, né? Vamos colocar na época lá que eu tinha aqui em 2001. Eu tinha 8 anos e tal. Saiu o filme do Demolidor. Tá, pra resumir, que o meu primeiro contato com o Demolidor foi com o filme. Eu não conhecia, eu assisti o filme e falei, nossa, cara, isso é muito legal, cara. Olha essa roupa de couro. Olha como ele é mau e mata as pessoas na trilha do trem, sabe? Essas coisas assim. Olha ele molequinho dando piruleta, sabe? Essas paradinhas. Muito legal. Adorei o filme, né? E, mas, tipo, porra, meio que caguei ali pro personagem, não ligava muito pra ele. Tanto é que naquela época, quando eu tinha, tipo, eu só fui começar a ler gibi de super-herói mesmo, acho que com uns 10 anos, eu só linha de uma da Mônica. Daí, beleza, depois do tempo, acho que quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu comprei uma Super Aventuras Marvel, aleatória, assim, passei no CD, comprei aquela do... O último, aquele arco final, tá ligado? Da queda de Murdoch lá, o Armagedon, que ele saca na porrada com o Bazooka e com o Capitão América, tá ligado? O teatro, cara, aquilo ali é épico, velho, nossa. Velho, eu olhei aquilo e falei, puta que pariu, cara, tipo, como esse cara é foda, tá ligado? Tipo, eu não entendi porra nenhuma da história, porque eu peguei a parte final ali, né? Mas, cara, a partir daquele dia, sempre que eu via um gibizinho lá do Demolidor, eu sempre via lá e dava um jeito de comprar, sabe? Tipo, nem que eu não entendesse porra nenhuma que fosse da continuação da outra história, mas eu achava. Pô, porque ele era. Eu achava legal, antes que eu falei quase do filme, que ele era um demônio, sabe? Essas coisinhas assim. E. Ah, moleque, né? Eu achava massa essas paradinhas assim, de demônio, coisa dark. Daí. Mas, cara, quando eu vi essa história dele daí eu fui, putz, desde então eu sempre curti. Aí tava tu lá lendo e ouvindo Evanescência, amarradão. Né? Não, cara. Sabe o que é? Sabe o que é pra você ter deprê na qualquer época da sua vida, é escutar Facção Central, cara. Eu escuto a minha deprê que tô no Facção Central. Na moral, velho. Você acha que você é um merda, assim, no Facção Central, tá ligado? Que, tipo, tua vida é muito boa pra você ser, tipo, do jeito que você é. Mas enfim, isso aí não vamos falar agora, que é. Que eu vou começar as paradas. Vai chorar, pai, né? Vou chorar que não, Facção. Facção é triste pra caralho, cara. Então, tio. Ô, Godoka! Talvez. É, então, só pra explicar um negócio, eu comecei a ler HQ já na época de Scan, quando eu tinha lá quase 18 anos. Então, o meu. Pior que foi, cara, sou leitor velho. O meu primeiro contato com o Demolidor foi no filme também. Leitor velho. Você é leitor novo, velho? Leitor novo, cara. Velho novo, leitor, é novo, né? Novo, velho leitor. Velho, é, é realmente. É um velho novo leitor. Ah, discorre. Então, o meu contato também foi com o filme, mas foi com o julgamento do Incrível Hulk, do Daniel HDR. Aí sim, o atrevido também. O atrevido, cara. O cara que abaixa a cabeça e sai dando soco igual o bode, assim, batendo, cara. Era ridículo. Ele parece o Didi lutando, né, cara? Exatamente. Eu tinha um colega que brigava igualzinho, ele abaixava a cabeça e saia girando os braços, assim, sabe? Caralho, o cara tava dançando Harlem Shake antes da época, né? Aí sim, muito, muito tempo depois eu fui conhecer de cara com a queda de Murdock, que é uma das minhas histórias favoritas. E, tipo, é uma porrada na incrível, cara pra você ver aquela, essa porra pela primeira vez, tá ligado? É um toco assim, cara, tipo, toma gibi de verdade, rapazinho. Matt Murdock, eu tô na merda. Não, você não tá na merda, a casa explode. Agora sim você tá na merda. É, agora você tá na merda. Deixa eu ver aqui. Segui, tu quer falar alguma coisa, Segui? Eu tenho escolha? Tu tá... Como é que tá teu jogo aí? Ah, tá... Eu tô jogando Diablo bem de boas. Ah, então tô tranquilo, deixa eu passar. Não, mas só que o primeiro HQ do Demolidor que eu li também foi o Homem Sem Medo do Romitinha, cara. Ah. E... eu lembro que aquela capa lá que tem um Matt Murdock pequenininho chorando com o pai dele, eu achei muito foda, né? Porque eu vi, tá ligado? Eu acho que eu também, eu lembro que a primeira saga mesmo que eu comecei a ler do Demolidor foi essa aí, porque eu já tinha lido alguma coisa perdida também no Super Aventuras Marvel do meu pai. Mas eu lembro de ter pegado, que eu foi com o Scan também, cara, eu baixei o Scan. Ah, cara, na moral, Super Aventuras Marvel, cara, tipo... foi um dos melhores mix, assim, as melhores de apresentar personagem pra você poder conhecer e gostar, assim, cara. O HDR agora. Buenas. É, isso aí que o Bruno falou é verdade, porque depois que meu pai morreu, né, e ele era a minha referência de quadrinhos, ele colecionava também, eu fiquei naquela, assim, bom, eu tenho então que procurar agora os gibis que eu vou gostar, né. Então, eu... vamos dizer assim, a minha cesta de compra tinha o que ali? Tinha Super Aventuras Marvel, Heróis da TV, Capitão América, gibi do Homem-Aranha, do Hulk, e depois que começou a sair pela Abril os da DC também, eu fui colocando uns da DC ali. Mas, cara, o Super Aventuras Marvel, o Demolidor se tornou um dos meus heróis preferidos da Marvel, justamente porque eu peguei aquela fase que era o início do Miller pegando o roteiro e desenho, sabe? Então, quando tu pegava um mix que tu tinha o X-Men do Byrne e do Claremont, História do Pantera Negra, que era foda pra caralho também, Doutor Estranho do Steve Englehart lá, e tu tinha o Demolidor, cara, puta, era muito foda isso. E aí eu peguei toda essa fase aí, cara, foi a primeira história que eu li, até não era 100% do Frank Miller, era a que eu citei agora há pouco, dele contra o Hulk, né? Mas a história seguinte, que mostra ele no hospital todo fudido lá, e aí ele fica lembrando quando ele era criança, como é que ele aprendeu a usar o radar, e os caras usaram isso no filme também. Aí eu comecei a notar, puta, cara, esse personagem é diferente, cara, sabe? E o modo que o Frank Miller desenhava também, né, e tinha muita ajuda do Klaus Janson ali também, ele usava retícula, que é uma coisa que eu só fui ver de novo depois em mangá, né, cara? Que era aquele papelzinho cheio com pontinhos, assim, né? Uhum. Pra fazer os tons de cinza, e o Klaus Janson aplicava isso tipo, direto. Tipo pop art, assim, né? É, aquilo ali é, o cara usa no processo gráfico, né? Uhum. O Klaus Janson botava isso aí direto nas páginas do Miller e ficava foda pra caralho. Massa. Vamos falar então um pouco das sagas aí, mais conhecido, assim, das fases do Demolidor, né? Sei que vocês que manjam mais aí, o que a gente pode começar falando. Começa com a do Miller, né? Que, tipo assim, que salvou a revista do cancelamento, bem dizer, né, cara? Uhum. O negócio tava numa vibe de ser um gibi quadrimestral, umas coisas assim, sai a cada 2 meses, né? Daí o Miller chegou lá, ele começou como desenhista, né? Que até lembro de uma sorte... se eu não me engano, ele começou... Não sei se ele era co-roteirista, acho que com o Danny O'Neill, velho. Uma das histórias dele, se eu não me engano, era assim. Eu não sei se ele começou como desenhista, mas eu sei que ele fazia com. Ou ele era com roteirista, uma parada assim com o Daniel Neal, depois que ele daí já foi tomando as rédeas do título. É, o, ele na verdade assumiu o título quando o Daniel Neal tava meio que caindo fora da Marvel. O, no caso, porque ele teve uma época na DC, depois ele foi pra Marvel, daí ele voltou pra DC. E o Frank Miller tava querendo justamente... Ele gostava da ideia de poder escrever um personagem que ninguém ia dar tanta atenção, porque naquele período ali da Marvel, a coisa era mais ou menos assim. Tu tinha os títulos que os caras ficavam de marcação direto em cima, que tu não podia bolar muita coisa, que dava merda. E tu tinha os títulos que os caras cagavam, assim, do tipo, olha, se tu for entregar as páginas em cima do laço, não tem problema. Pode entregar que a gente vai e toca a ficha. E aí, quando... ele pegou o roteiro e o desenho do Frank Miller, do Demolidor, o Miller já sabia que a Marvel não costumava fazer muita intervenção criativa quando o cara assumia desenho e roteiro e entregava as páginas em cima do laço para publicar. Ele aprendeu isso, inclusive, conversando com o Neil Adams e com o Jim Starlin, né? Tanto que o Jim Starlin fez umas doideiras na época das drogas, lá com o Adam Warlock e tudo, com o Capitão Marvel, e ele conseguia fazer um bocado de história polêmica passar na época por causa disso. Os caras estavam com a revista no prelo ali, no, né, na gráfica, e pra não ter alteração, o cara entregava toda a história de uma vez. Assim, bom, toma aí, vai, boa tática, né, cara? É, e aí o Miller pensou, cara, eu vou começar a bolar uns negócios, e já que o título tá pra ser cancelado mesmo, eu vou assumir desenho e roteiro. E aí ele começou a fazer os experimentos com narrativa, pegando muita coisa de influência do Will Eisner também. É, ele tinha um estúdio até na região industrial lá de Nova York, e aí o cara tipo tinha alugado um galpãozão pra montar o estúdio dele, então ele se inspirou muito dos cenários que tu vê no Demolidor do Frank Miller, é coisa que ele via da janela, assim, sabe? As caixas d'água, as escadas de incêndio dos prédios, ele via isso aí direto. Né? Galera, só te cortando, esse filho da puta nunca mais largou de caixa d'água, né, cara? Você vai ler aquele Holy Terror, cara. É uma cidade de caixa d'água, Holy Terror, cara. Ah, velho, não. O Holy Terror, ele é uma caixa d'água, né? Ele é, cara. Tu leu isso, mas é uma cara? Caixa, mas em vez de ser a caixa d'água, é uma caixa d'água de merda, tá ligado? Gente, é como se fosse um esgoto que vai pra caixa d'água, assim. É isso mesmo. E aí ele criou a Elektra, né, cara? Que é uma personagem que já tava tendo aquela política de criar personagens pra dar royalties, né? Só que a função que ele criou a Elektra mesmo era pra explicar algumas motivações do personagem e fechar o arco dele com o fator trágico, que é a morte da Elektra. Sim. E é uma coisa que a gente tinha a morte da... tinha acontecido já a morte da Fênix nesse período. A morte da Elektra foi posterior, né? Porém, a personagem Elektra foi uma personagem que ela ganhou a afeição dos leitores tão rápido que tu não consegue fazer um paralelo assim, a morte dela com a morte da Gwen Stacy, a morte dela com a morte da Fênix Negra, que eu falei. Por quê? Porque, meu, ela mostrou que, acima de tudo, o Matthew Murdock, ele tinha um passado e meio que criou uma constante na vida dele que os outros roteiristas exploraram, que é do tipo o quê? O Demolidor come, mas ou ela larga de mão ou fode com a vida dele, né? Toda mulher com quem um Demolidor dorme vai fazer isso, ou ela larga de mão ele ou vai foder com ele, no sentido no sentido de destruir a vida não, dele. Não bíblico, né? É, não bíblico, exato. E ela começou toda fodona, né, cara? Lembra aquela história que ela ganhou daquele ninja invencível do Tentáculo lá? Foi foda também. A Tentáculo, acho que foi uma organização que o Miller criou, né? Foi criada por ele, é. Ele é putinha de mangá, né, cara? É, foi quando ele pirou depois do Lobo Solitário. Isso. É, exato. Aí, ele foi colocar aí a referência oriental em tudo, qualquer coisa que ele escrevia. Aí surgiu o Chique, o Tentáculo. Samurai de Prata também. Samurai de Prata. Caramba, tu não tá participando do podcast, esqueceu. É mesmo, desculpa, vou ficar quieto. E quando fala... Por que não tá participando? Por quê? Ué? Só pode um narigudo por vez. Ele falou no começo que só ia ficar ouvindo porque não manjava nada. Pode ter um comunistinha de faculdade nesse podcast. É, só pode um narigudo por vez também. Não. Fudeu. Fudeu, então. É, o Ayrton também é meio mapinha. É meio avantajado do nariz, né? Avantajado, é. cara, a cena, o quadro da morte dela também é emblemático, né, cara? Foi feito nos 50 mais foda da Marvel. Que porra, tipo, não tem um sangue, não mostra. Não tem um sangue a cena, não mostra. Na arma aí, mas mostra assim, o corpo dela, né? Tipo, meio que lifeldizado, assim, tá ligado? Depois, cara, parece muito foda aquela cena, cara. Cara, essa edição toda, ela é muito legal no conceito de narrativa, cara. Porque assim como tu tem essa sequência, tu tem ela se arrastando até a casa do Murdock, morrendo praticamente na porta dele. Porta. E toda a vizinhança olhando, cara. Do tipo, que essa mulher aí seminua com a chavasca aparecendo, com os lábios da buceta aparecendo, usando aquela pitch lá, correndo na porta do advogado aqui, cara. E o cara olhando pros lados, tipo, que é isso? Para, que é isso e tal. E, meu, e eu acho que no número anterior, quando ela pega e toca a Daga Sai lá no Ben Urich, né? Meu, aquela sequência que ele tá olhando pros lados e tentando fugir, cara. Sabe, não tem cenário nenhum, cara. O Miller simplesmente faz o cara perdido que nem o urso lá do pica-pau lá, sabe? Indo de um lado pro outro. E aí ela... fala. É no nada, assim, né, cara, no void de pensamento do Murdock, tá ligado? E aí tu vira a página e pá, ela acerta a adaga na... Atravessa, né, empala quase o Ben Urich lá. Cara, a cena é genial, cara. É, o gibi do Demolidor mesmo, tu falou da morte de Electra, mas, cara, tem um bocado de cena bacana, velho. Até as brigas dele no bar com o Tucão lá, né, que ele ia lá, brigava no bar, quebrava tudo. O dono do bar já ficava, puta que pariu, né? Aí tá, ele vai lá e vai interrogar os caras de novo. Pô, eu troquei a vitrine. Não, não, não. Quebrava tudo de novo. Cara, o Tucão ainda tá vivo, né, cara? Como é que pode? É. O merda dos nerds, supremo, assim. O Tucão não pegou a roupa do Metalloid uma época? Pegou. Teve também, nessa fase do Miller mesmo. Eita, porra. Eu não lembro dessa porra, não, cara. Essa porra não. Não, teve sim, cara. Ele tentou pegar, daí, tipo, ele até... Mas se fudeu de volta, né? Tentou dar um de fodão, daí, tipo... Daí, tipo, foi só ele cair no chão com a armadura quebrada, já começou a beliscar o pau do cara com o cu, tá ligado? Não, não, mexe em mim, não sei o quê. Era o Tucão e o JP, você se lembra que naquela época o João Paulo Leandro Martins, o JP, botava o nome dos personagens... coadjuvante com o nome dele, né? É, aí o JP era o tipo sidekick do Tucão, né? Puta merda. Bosta, eu também, o cara quer roubar a roupa do Metalloid, né? Não, quer usar a roupa do Metalloid. Cara, ligeiro, né, cara? É mesmo. Tem que dar um jeito de se imortalizar no bagulho, né, cara? Exato. Também tem aquela... O Gibi, acho que logo depois desse da Electra, acho que não lembro se fecha a passagem dele, mas é aquele do Roleta Russa, classicão também. Sim. Já, né? Isso aí, é quando o mercenário, né, que foi o que matou a Electra, ele acaba sendo jogado num prédio, ele se joga num prédio, o Demolidor joga ele num prédio, não me lembro, cara. E aí ele para todo quebrado, fudido no hospital, né, e o Demolidor já tá pra lá, pra virada, né, ele vai botar uma pressão psicológica no cara, o cara tá todo imobilizado, o cara leva uma arma e fica comentando como é que ele conheceu a Electra e... toda a história de vida dele e tudo mais, e fica ali com uma bala no tambor, girando... Mas fala rápido. O quê? Alô? Hã? Não sei, deu algum treco no Bruno, acho que ele teve um ataque. É, o Bruno. Tomara que tenha. Continua, por favor. E ele fica com a arma, uma hora ele comenta um negócio, gira o tambor da arma, coloca na cabeça do mercenário, todo enfaixado, parecia uma múmia, só aparece os olhos com um treco no nariz dele lá, põe a arma na cabeça do mercenário, dispara e não dá o tiro. Aí ele comenta mais um pouco da história, põe na própria cabeça, dispara e não dá o tiro, e assim vai. E eu acho que agora eu tô me lembrando, eu acho que é o justiceiro que toca o mercenário do telhado, porque o Matt Murdock quer matar o... Não, ele quer prender o mercenário e o justiceiro quer matar o mercenário, alguma coisa assim. Isso, eu sei que nessa. Ó, voltou, cara! Pra variar, o justiceiro nunca quer matar ninguém. É, exato. Continua. Cara, não é. É nessa história que, tipo, é no meio da porradaria que eles param e começam a trocar ideia, né, cara? Isso. É, pô, essa história é foda pra cacete, cara. Também. É sensacional, que daí eles começam a discutir os métodos do outro, assim. Daí o mercenário, ele fica olhando, tipo, os dois, tipo, cara, o que esses caras estão falando, tá ligado? Eu só quero sair daqui. Mas, cara, é muito bom, tipo, os métodos dos dois são completamente diferentes, né, obviamente. Um ele vai pela... um advogado e tal, o que ele faz de noite dele, complementa a vida de dia que ele leva como advogado, e o outro é só um maluco justiceiro, né, cara? E, tipo, obviamente as ideias dois vão ser diferentes, e eles começam a discutir, assim, não, porque, tipo, o que você faz não é certo e tal, que ele, você só tá contribuindo pra continuar essa merda, e ele fala, não, porque isso é um método inefetivo, que ele volta pra rua, e, cara, e, tipo, e são vários quadrinhos, assim, são várias, acho que umas duas, três páginas que eles ficam nessa discussão, e é mó boa, cara. Também foi uma das primeiras coisas que eu li do Demolidor, foi essa história aí dos dois. Mó bom. Mas enfim, continua a HDR. Só tava te cortando, só porque eu sou babaca. Vou continuar. Não, tu sumiu do nada, cara. E eu tô acabando de perceber que nós dois estamos conduzindo a pauta e ninguém leu porra nenhuma dessa história clássica. Não, eu ia perguntar quanto tempo... Pô, acabei de falar, hein. Eu ia perguntar quanto tempo o Frank Miller ficou com o Demolidor, sabe, né? Cara, deixa eu... Peraí. Foram duas passagens, né? Vamos para a bendita Wikipédia? Não, pô, enquanto você vê aí, eu vou lembrar de uma que também que eu achei foda, que não lembro o que aconteceu com eles, acho que a primeira vez que o mercenário tomou um pau do Demolidor, depois ele ficava surtado, cara, tipo assim, ele viu o Demolidor em qualquer lugar de qualquer pessoa, assim, cara. E tem uma cena que ele vai no cinema, cara, e vê, tipo, como se tivesse, tipo, toda a população fosse Demolidor, começa a tentar matar a galera, velho. Ah, eu tô ligado, cara, surtão, assim, essa parte eu lembro. Crack noia mesmo, tá ligado? Que não, cara, muito fora essa história, velho. Fiquei, caralho, imagine pra época assim, né? Eu lembro, essa parte eu lembro. Mas... cara, indo e voltando, ele ficou de 79 até 86, mais ou menos, diretaço, assim. Há bastante tempo, cara. 7 anos, cara, no tiro. Uhum. Há bastante tempo. Indo e voltando, esse pelo menos. É, se tu parar pra pensar que ele construiu a imagem de o cara, o Frank Miller, justamente nesses 7 anos. Foi um período até bem demorado. Hoje em dia os caras dizem, ah, fulano é superstar dos quadrinhos. Sei lá, ficou um ano num título, né? É o Scott Snyder, né? Chegou a janelinha já é o fodão da DC. Uhum. O cara permaneceu esses 7 anos e antes disso ele tinha feito o quê? Ele tava fazendo umas histórias do Marvel Team Up, do Homem-Aranha. Tinha feito algumas histórias do Doutor Estranho também. E eu não me lembro mais o que ele tinha pego da Marvel, mas era tudo... tudo coisa irrelevante, assim, né? E era tudo coisa irrelevante, né? Coisa que não agregava nada ao status. Não, dele. Na verdade, se tu parar pra pensar, Demolidor também tava irrelevante. A revista ia ser cancelada, né? Ela ficou relevante com a entrada dele, assim. É que ele tava fazendo muita coisa que o roteiro era de outras pessoas. A arte final era de outras pessoas que não assimilavam muito o traço dele. Então tem coisa, assim, que é do Frank Miller, que tu não acredita que é do Miller, sabe? O cara, assim, vamos dizer... ele tentava emular muito o desenhista da editora na época. Ele também deve ter podrão, sido... ele deve ter sido John Romita Sr. por um dia. Certamente. Não foi só Mike Deodato por um dia. Eu quero que mais saga clássica aí. Te lembro. Cara, puta... ah, falei, galera. Não, fala tu, cara. Fiquei falando o tempo todo agora. Ah, então, eu ia falar uma que eu... cara, é aquela parada que, tipo, eu li uma vez, eu não li de volta. Pelo que eu li na época, eu gostei, mas depois que você para pra pensar no que você leu, você viu que tinha basicamente uma repetição de ideias, assim. Que foi quando a tiazinha lá, a Inocete, que escreveu ele por um tempo. Cara, eu gostava, cara. Essa fase, velho. Tipo, essa fase faz mais sucesso aqui no Brasil do que lá fora, eu acho. Sim, cara, tipo, exatamente, cara. Mas você pega, tipo, toda a construção do roteiro dela. É basicamente, tipo, o Justiceiro é salvar a dama, tá ligado? Tipo, dama em apuros. Ele salva ela e o plot, tipo, se resolve naquilo. Putz, que tinha uma história? Cara, eu não vou lembrar da qual história que é agora, mas é basicamente isso. Ele chega, toda a menina tá precisando de alguma coisa, ele salva ela e a história, tipo, continua. Eu falei, caralho, cara, tipo, tá filha puta mulher, tá ligado? Tem chance de escrever alguma coisa importante no que envolva mulheres no título do cara. e ela escreve essas bostas assim. E quando ela criou lá a Merit Floyd, ainda assim ela veio só uma mulher maluca, tá ligado? Eu falei, ô, oh, que bosta, tá ligado? Mas, cara, mas é o que eu falei, a constante do Demolidor. Tu pode ver no arco lá da queda de Murdock, que é anterior a isso aí. Tu tinha o quê? Tu tinha uma mulher que passou pela vida dele, que tá fudendo com a vida dele. Isso, é exatamente, você tinha dito. É bem isso mesmo, cara. É bem isso mesmo. É, virou uma constante, porque depois dessa fase aí que a gente comentou, que o Miller escreveu e desenhou, houve umas histórias que foram, tipo, fazer conexão com a... vamos dizer assim, com o aumento de vendas que teve no gibi, só que eles não estavam conseguindo ainda pegar o clima certo que o Miller tinha dado. Aí eles fizeram o quê? Eles chamaram o Danny O'Neill pra escrever. Aí o Danny O'Neill escreveu e eles colocaram um desenhista que até então era muito desconhecido, mas ele era do círculo alternativo de autores de quadrinho independente. O nome do cara é David... David Mazzucchelli. É. Mas um David Mazzucchelli muito diferente do que a gente conhece. Ele era um cara até muito realista, assim. Eu diria que ele tinha um quê de realismo no desenho dele que às vezes lembrava um pouco o que o Gene Colan fazia, porém era um desenho mais limpo, não tinha tanta sombra. E aí tu tem um Kraven genérico lá, não me lembro o nome do personagem, era um russo que tinha umas roupas de pelego, sei lá o quê. O Kraven. Roupa de pelego é foda. Aí acontece uma parada da sequência lá de luta que... eu particularmente não gostei muito da história, eu acho que a arte até tá bem melhor. Mas depois, com o Mazzucchelli permanecendo no título, eles chamaram o Miller de novo. Só que daí o Miller, como ele tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ele tava fazendo Ronin, ele tava já trabalhando com o que a gente veio conhecer depois como Batman Cavaleiro das Trevas. Ele tava como freelancer, ele não tinha contrato exclusividade, então ele chegou assim, não, quer saber? Eu vou escrever isso aqui, vou fazer os layouts e desenho em cima dos layouts, Mazzucchelli. Aí ele fez a queda de Murdock, que muita gente conhece. E é engraçado que se tu pegar os primeiros capítulos da queda de Murdock, tu vai notar que o Mazzucchelli, ele ainda tá com aquele traço que ele fez antes na fase do O'Neill. E à medida em que a história... Ô, Bruno! Porra, meu! Eita, porra! Pronto. Porra da mãe, com essa idade? Pô, tomando mijada só hoje, cara. Né? Por favor, não. Deixou? Tomando isso com o teu irmão? Tá, pode continuar, por favor. Tá. E aí tu vai percebendo no decorrer... Tu vai percebendo no decorrer da história, cara, da queda de Murdock, que o desenho do Mazzucchelli vai mudando. Ele tá desenhando em cima do layout do Frank Miller, porque o Frank Miller, ele é um roteirista muito gráfico, né? Eu acho que só no Demolidor lá, do Homem Sem Medo, que foi citado aqui, que o Frank Miller escreveu como texto mesmo o roteiro dele, né? Mas na queda de Murdock, ele rafiava as páginas, ele rascunhava as páginas. E aí, o Mazzucchelli vai desenhando muito parecido com como ele tinha feito antes, no arco do Danny O'Neill, e à medida em que a história vai andando, ele vai estilizando cada vez mais. Ele vai estilizando cada vez mais, até chegar na história essa do... que aparece o Capitão América, que é a conclusão do arco, né? Da queda vamos, de Murdock. Vamos falar da queda de Murdock, então, né, cara? É, e é lindo, né, cara? O Edson pode falar também, né? Essa é... Por favor, assim eu descanso um pouco. Vai lá. Enfim, a queda de Murdock... tudo parecia bem, né, na vida do Matt Murdock. Só que eu não lembro, era a Karen Page, né, que tava fodida, usuária de drogas. Louca de droga. A Karen Page tinha saído do escritório, ela trabalhava, né, no escritório do Nelson e do Murdock, e tinha sumido. Em teoria, ela tinha ido ganhar a vida em Hollywood, né? É puto do caralho, esse cabelo, né? Exatamente. Não passou no teste do sofá, foi parar na América do Sul, dando a bunda por cocaína. Fazendo filme. Fazendo filmes. Fazendo filmes delícia. Filmes delícia. Filmes delícia. E acabou vendendo por uma dose de droga a identidade do Demolidor. Caralho, que filha de uma puta, né, cara? É uma desgraça. Quem nunca, cara? Paca quem nunca, velho? Por pedra, né? Trocou por pedra. Orelha, né? orelha. É. De orelha em orelha, acabou chegando no Rei do Crime, que já tava puto da vida com as interferências do Demolidor. E o plano do Rei do Crime é incrível, né, cara? Porque ele resolve destruir não só o herói, mas a identidade secreta, né? Sim. Tô foda, cara. Ele quer foder com a... Tanto com o Demolidor quanto a reputação do Matt Murdock, né? Uhum. Que rola, né? Ele consegue, cara. Ele consegue. Igual minha mãe conseguiu destruir a reputação que eu já não tinha aqui. Cara, eu nunca vi um herói se foder tão psicologicamente e fisicamente nesse gibi, velho. Foi tipo assim, cara, os vilões são mauzões mesmo, tá ligado? Cara, ele dorme. Ah, eu acho que é o volume 2 ou 3 que começa com ele. Barba por fazer, dormindo no colchão mó sujo, com as roupas parecendo roupa de liquidação, sabe? Aquilo ali você roupa do Walmart, né? Aquilo ali você para e pensa, pô, e o povo fala que o Homem-Aranha é fudido, cara. O Homem-Aranha tá de boa, né, cara? É. Uma coisa importante que acontece é. Eu acho que a primeira vez que aparece a mãe do Matt Murdock, né? Isso. Suposta mãe dele. Na verdade é uma freira. É uma cena muito bonita, né, cara? Porque na hora que ele é socorrido, sim, vamos dizer assim. Né, cara? E ela. Parece que ele tem forma de cruz, né, cara? É, não, e outra, ele. A cena que ela pega ele no colo, né? Ele tá no chão e ela se ajoelha. É a Pietá, né, cara? É aquela Pietá. Pintura. É, exatamente, de Jesus com Maria, né, cara? E aí quando ela tá tratando ele no albergue, tu viu que eles colocam um triângulo, o Matuschelli faz a perspectiva da cama que o Murdock tá, ela coloca um triângulo, né, que é a trindade, né, cara, é pai, filho e Espírito Santo, né, então quer dizer, o Murdock tá se recuperando, o pai tá no céu, a mãe na terra, é foda, cara, uhum. E tu pensar que um cara desse depois pega e vira o que virou, né, o Frank Miller, né, cara. Pois é, cara. O que acontece com essas pessoas, né, cara? Tudo que ele fazia na época virava ouro, né, cara? Roninho, é. Cavaleiro das Trevas. O ano 1, que muita gente gosta, né? Tem saco. Mas mesmo assim, né, cara? Tudo que ele fez nessa época, ele mudou a indústria. Depois. Agora tava fazendo propagandinha de comercial. Tava dirigindo comercial de perfume com o Jared Leto aí, filho da puta. Comercial de perfume que ele dirigiu, cara. Sabe o que é o pior? Vocês já viram esse comercial? Não, cara, não cheguei. Não, cara, olha aqui agora. É igual Sin City. É igual Sin City. É, cara. Igual Sin City, isso aí, cara. Não, é isso. Tá, e o pior é que ainda tem a música do Depeche, né, cara? Uma versão cafajeste Strange Love. Tá uma merda, cara. Tá uma merda. Te conto aqui que os caras são as drogas, cara. Os caras param de usar as drogas, aí não produz mais, cara. Ô, Dedé, eu tava folheando aqui o queda de Murdock, cara, depois que tem a cena que você falou de Pietá e tal, que ele acorda no albergue com as freiras lá, uhum. A mesma posição que ele tá, cara, olha as referências cristãs aí. A cama, quando ela forma com os quadradinhos lá, ela forma cruz, tá ligado? Ela isso. Forma, tipo, com a janela, ela forma cruz e o formato de mão dele é aquela formato que, tipo, qualquer divindade e religião fica assim, caminho pra baixo, tá ligado? Eu passei junto, no chat. Ah, você pôs no chat ali? Sim, tá no chat. Eu sou burro. Eu botei no chat aí. Última imagem que o Edson postou aí. Isso, essa mesma, rapaz. E é que, tipo, porra, é basicamente isso, cara. Ele vira toda uma jornada do herói ali, tá ligado? E redenção e os campos. Tem aquela cena do Rei do Crime também, que ele descobre que o plano dele de matar o Matt Murdock afogado e colocar a culpa no Demolidor não deu certo, né? Que aparece, foi encontrado no carro, no caixão, né? Nenhum corpo dentro. Yeah. É. Fala que não tinha nenhum corpo dentro. O Rei do Crime fica puto, cara. Velho, aquela sequência que ele tá dentro do carro, embaixo d'água, é muito foda, cara. Puta, aquela sequência. Começa a dar um zoom, cara. E aí pega o close-up no olho dele e o carro tá enchendo d'água, cara. Puta, é muito massa essa cena aí, cara. Aí é que eu digo assim, sabe, o Frank Miller, ele já tava fazendo um bocado de coisa ao mesmo tempo, certo? Aí quando ele passou os layouts pro Mazzucchelli, eu acho que o Mazzucchelli, ele ficou tão à vontade em seguir a narrativa do Miller, que ele pensou assim, cara, eu vou pegar e vou deixar meu desenho fluir. Tanto que aquela sequência que os caras ligam pro Ben Nourish e aí dá um close-up no rosto dele... A enfermeira tá matando. Vocês notaram como o rosto vai ficando caricato? Ele vai cada vez ficando mais estilizado, assim. E aí quando tu chega no final da saga, da queda de Murdock, o Mazzucchelli já tá fazendo toda a arte final com um pincel, cara. Tá. Ele já não tá mais usando caneta, não tá usando bico de pena nem nada, é tudo no pincel, sabe? Que foda, velho. Bem básico, assim, é uma coisa que tu só vê depois no Batman 1. Cara, quando você cai em Frank Miller é foda, né, cara? A gente tá esse comparativo das cenas é muito foda, cara, do início de cada revista, tá ligado? Saca só. Sim, sim. Muito sensacional, velho. Ah, que massa, cara. Puta. Ah, sim, cara. Sim. Cara, e tem o quadro lá que, meu, é mais. Eu lembro da história, não tem como lembrar disso aqui. Tipo, eu percebi assim, porra, como esse gibi é foda, né? Tipo, você para e vê vários quadros, não é um quadro só que descreve, tipo, a história. Tem esse aqui também que é épico da vida, né, cara? Ah, as capas, essa história é muito foda. O Edson, né? Tinha passado, cara, isso aí também. Essa imagem é a melhor cena do Demolidor, cara. Todos os quadrinhos. Deixa eu ver. É aquela que ele tá no fogo, né? Tá. Cara, olha essa arte final, velho. Olha essa arte final. Não é limpo, cara. O cara pega e esfrega o pincel ali, onde tá saindo a fuligem. Cara, o Mazzucchelli já tá na porra louquice, assim. Ele tá pensando, cara, eu vou deteriorar o traço, vou sujar cada vez mais. A cena anterior que mostra ele no plano visto de cima, que é a perspectiva com o ponto de fuga, olha como o desenho dele foi ficando cada vez mais sujo, cara. Justamente pra mostrar a bagunça na cabeça do Murdock. Muito bom, cara. É justamente isso aí. Então, quer dizer, vai muito além, né, cara, do que a gente tá acostumado a ver de Jim Lee's e Ted Scanning. Mas é, cara, você não é que o filho da puta lá do Frank Miller lá e os caralho a quatro, o cara saía, tipo, o cara era tipo um Bukowski, assim, sabe, na hora de escrever roteiro e da sujeira da cidade, tá ligado, e a podridão das pessoas, escambau a quatro, e termina naquilo de fazer gibizinho batendo em muçulmano, invadindo a cidade com Batman de tênis Nike, tá ligado? Termino com uma porra dentro. Eu não comento na cabeça isso, cara, é sério. Gente, vocês acham isso o fundo do poço? Vocês assistiram Spirit? Cara. Meu, é o pior filme baseado em quadrinhos de todos os tempos. Sem coragem. Duvidar, é o pior filme que eu já vi na minha vida, velho. Nunca tive coragem, cara. Ó, voltante agora. Quando o filme é tão ruim, cara, que nem a Eva Mendes pelada salva, que o filme é... Sério. É, cara. Nem ela salva o filme. Caralho, velho. Nunca tive coragem. Ai, cara. É esse aí e o Motoqueiro Fantasma 2, os dois que eu nunca tive coragem de assistir. Eu tenho esparsas lembranças... Tem boas cenas de ação. Do Spirit, ele andando, tipo, em cima de um... Dos coisas de... Oh, caralho, não é dos prédios, dos fios, tá ligado? De energia, assim. Nossa, cara. Vamos voltar a falar de Demolidor, cara. Ele anda, não anda? Uma hora que ele anda nos fiozinhos, assim, do... Porque, cara, é Nike, essa... De All-Star vermelho. Cara do céu, cara, tipo... Chega. Depois da queda de Murdock... Cara, como é que terminou a queda de Murdock? Eu não tô lembrando, cara. Não tô lembrando. Bom, quer falar, Edson? Cara, pior que faz muito tempo que eu li isso. Se eu errar alguma coisa, vocês me avisam. Aham. Uhum. Tá bom. No final, eu não lembro o que acontece. Acho que o rei do crime contrata o Bazooka, né, cara? Isso. Que é um super soldado completamente deturpado. Completamente louco. Branca! Transforma... Vida branca! Acho genial, Bazooka. Ele transforma o centro aí de Manhattan na Vietnã, cara. Ele sai explodindo tudo, destruindo tudo, procurando atrás do Demolidor. E acaba os Vingadores, acabam entrando no meio da história e tal. Até que tem aquela descrição meio gay do Capitão América. Sua voz comanda um deus. Ah, eu acho foda pra caralho isso, cara. Porra, quando o eu ali. É, pô, é ninguém, mas é foda pra caralho, cara. Essa descrição deixa chega não, você termina de ler, você para e pensa. Não, é que assim, é que você precisa entender que eles procuraram fazer o Demolidor percebendo a presença dos Vingadores em si. Ele fala isso do Capitão, né? Ele precisava falar isso. Mas quando ele vai falar do Homem de Ferro, ele ouve só os raios repulsores, né? Isso. Ele tá comentando que eu ouço o início dos unidos da ativação dos raios que podem destruir não sei o quê. Eu não sou louco de questionar esse homem, não sei o quê. Quer dizer, ele precisava dar um sinônimo, assim, pra cada um deles, né? Alguma coisa que ele percebia com audição. Então, talvez a escolha tenha sido meio abechornada, mas sei lá. Né? como se ele fosse um merda mesmo, tipo assim, a bandida em garagem e os Beatles, assim. Né? Continue, Edson, por favor. É, alguém assumiu que eu realmente não lembro daqui pra frente. Tá, o que acontece é que o status quo do Demolidor, ele muda um pouco, né? Porque no momento que ele... Eu acho que ele teve a licença dele de advocacia cassada. Não teve. Mas ele, Não agora. Só mais pra frente. Não agora. É, a casa dele onde morava não tem mais, né, cara? Ele resolve morar na cozinha do inferno quando ele perdoa a Karen Page, né? Ele perdoa ela por ter entregue a identidade dele. Ele passa a viver com ela, né? Os dois têm um relacionamento, vivendo na cozinha do inferno mesmo. Ele vira um advogado justamente pra causas de pessoas que não têm grana, né? Pra contratar mesmo. Advogado comunitário, vamos dizer assim. Sim. Né? Enquanto isso, o Fog tá dando uns pega na recente ex dele, né, cara? Mas, cara, e o foda é que depois disso, cara... Foi só, quanto mais você podia foder o Demolidor, você fodia, tá ligado? Né? Cara, tipo, depois de então, cara, só agora com a série do Wade, né, que ele tá mais era de prata, assim, mas com aquele sentimento heróico. Cara, até então, cara, aquela uniforme e armadurazinha, né? Dele, cara, que ele usava. Ah, é? Cara, calma só. A gente ia chegar ali, calma, puta que pariu, velho. A gente tem que entender uma coisa, assim, eu acho que aconteceu com o Demolidor o mesmo que aconteceu com o Batman depois do Cavaleiro das Trevas, assim, todo mundo quis deixar ele fodão, só que no caso do Demolidor, todo mundo quis foder ele. Então, cada vez mais, sabe? Assim como o Batman tinha que ficar cada vez mais invencível. Universo Marvel, né, cara? Não dá pra deixar todo mundo fodão. Os caras são humanos. E aí eles pensaram assim, cara, olha, se o Demolidor sofreu, ele vai ter que ter uma tragédia de novo. E aí foi o que foi lembrado antes com a Ano 7, né? Uhum. Ela começou a botar o personagem nos terrenos mais malucos, assim, algumas coisas um pouco fora do métier do personagem, porém ela seguiu a premissa de que ele vai conhecer uma mulher e essa mulher vai foder com ele. Exatamente, que é a piranha da Merit Foyd lá, que destrói a vida dele de volta, a maluca. Inclusive que é baseado na história real, né, da Mary lá, que tem a tal da febre, a doença lá, Mas a gente vai chegar a não falar do uniforme... Tem que falar daquela merda, velho. Tem que falar daquela... Cara, eu lembro tipo, disso aí, então... Não, eu gostava dessa porra, cara. Porque, tipo, eu fui ler daí quando eu tava com o quê? Acho que quando eu fui conhecer esse uniforme madurado, eu tava com uns 15, 16 anos. É o auge da rebeldia, né, cara? Daí, tipo, aquele gibizinho, ele é o maior estilinho... Toda a arte dele, tipo, porra, é muito vertigo, assim, tá ligado? Aquela arte toda torta, toda diferentona, sabe? Daí, umas paradas, um simbolismo assim no meio do gibi, na hora que eles vão, tipo, arrancar o uniforme dele, sabe? Tem umas cenas meio lisérgicas dele virando um demônio e tal. Daí, você que no finalzinho lá, o uniforme dele tá todo rasgado e no próximo revista ele aparece com a armadura preta dele, assim. Ah, não, me deu você. Primeiro ele volta com a armadura rasgada e que vem a armadura preta dele, que ele vem com dois batonzinhos pra dar porrada na galera. Não, daí, e a sombra do. Fala. Eu ia falar que era o massa velho descarado, né? Pode continuar aqui, você falar. E a sombra do Frank Miller em cima do Demolidor, ela é tão grande que eles pensaram assim, o que que o Demolidor, o que que o Frank Miller tá fazendo? Ah, ele tá fazendo Sin City. Como é que é o Sin City? Ah, em alto contraste. Chama o Scott McDaniel pra imitar ele. Aí ele pegou e começou a imitar o desenho do Miller. Era tudo em alto contraste, sem traço de contorno, saca? Meio Sin City, assim. Era aquela palavra bem alternativa, assim, bem diferente da... Vem aquela parada vertigo mesmo, daí veio esse uniforme babaca dele e... Mas acho que ele não durou muito, né, cara, esse desse uniforme... Durou um ano, hein, cara. Tinha como, né? Ele durou um ano, cara? Chegou a durar um ano? Eu acho que chegou a durar um ano mesmo, né? E depois ele conseguiu de volta o uniforme vermelhinho, bonitinho dele lá e nunca mais se falou nessa bosta desse uniforme. Mas é interessante a gente falar desses uniformes, cara, que vai cair porque o... Demolidor foi um cara que teve uniforme pra caralho, né, cara? Tipo, desde o uniforme mais conhecidinho até uns mais mais desconhecidos que são... Cara, uniforme pra caralho, ele só teve 3, 4 uniformes. Não, né? Cara. É, cara. Chapolete, não, ele fugindo com Homem-Aranha, cara. Não, ele teve as versões, cara. Ele teve não, versões, mas teve o uniforme do Ultimate que é com a luva mais curta. Não, tem aquela lá que tem uma que, tipo, o uniforme dele tem umas pochetezinhas também. Deixa eu ver se eu acho aqui na... Puta, quer ver uma imagem? O uniforme rasgado agora virou também uniforme, é isso? Não, rasgado, porra. Ele tem uns, tipo, uns bem bosta, assim, que tem umas pochetezinhas, tá ligado? Deixa eu mandar aqui. Ele teve o... Ó. Deixa eu ver se eu acho. Eu saiba, ele teve o uniforme do traje amarelo e preto, o vermelho, esse aí de, que é de armadura, esse agora da saga do... Da saga aí, do Shadowland, que era todo preto. E deu, né, cara? Ah, eu achei só uma imagem pequenininha aqui, cara. Esse do Shadowland eu achava legal. Esse aqui, ó. Esse aqui também, esse ficou por, tipo, poucas edições, assim. Mas teve essa bicheira aí também, ó. Puta, não me lembro disso. Cara. Cara, que isso? Não, é... É, tá pois cara, é. Ele tá com a cara mostra. Ele tá, um que ele tá, tipo, de agente secreto na França, tá ligado? Isso aí é bem... É bem bosta, cara. Cara, que uniforme de merda isso, parece o Rolento do, sei lá. Nossa, emoção, velho. Não, acho que basta, cara. Que bosta. Pois é. E teve esse aí, teve... Cadê esse... Putz, qual era o outro que tinha? Ah, puta que pariu! Tinha um que ele era... Ele era motoqueiro, cara. Aqui, quer ver? Puta ele merda, motoqueiro. Não, hã? Cego não, dirigindo não. Moto, cara. O Orcs não é do universo alternativo, cara. Pô, o teu da Terra X, não tem, cara? Que é um não, sério, que vocês vão ficar pensando na realidade alternativa? Foda-se. Não, cara, esse não é da Terra X, cara. Não é uma realidade alternativa. Esse é o do 616 mesmo, cara. Tipo, é horrível, cara. É horrível, horrível, horrível. Nossa, mas é aqueles bagulho que o cara usa uma vez só em alguma... Não dá pra chamar de uniforme. É, cara, né? Sei lá, usa uma roupa diferente. Ele usou, numa... tipo, três, quatro... Tipo, essa porra ali que eu mandei desse do Rolento aí, ele usou acho que por 3-4 meses, tá ligado? Ou seja, quatro. Um arco. Arquinho, cara. Então, cara, é um uniforme. Não, é um uniforme, cara. O Bruno... Não, cara, é um uniforme. Então, cara. Eu não achei o dele motoqueiro. Se eu achar, eu mando pra vocês pôr no post. Oh, lá. Mas se for falar de coisa alternativa, sim, cara, o mais legal dele é o do 1602, mano. Que ele é um brother irlandês, sei lá, ruivo. Com uma... Não, o mais legal dele é o do filme do Hulk, que é só uma malha preta e uma touca na cabeça. Uma malha preta. Eu achei o link aí. Aqui, cara, ó. Tá no meio do eu achei o link com todos tá os uniformes, cara. Opa, saiu. Obrigado. Tá ligado aqui, não contribuir aí no... Sabe o que é pior, cara? No Demolidor, cara, o uniforme, caralho, a foi. Minissérie, na minissérie... viu, seus viados aí, deixa o HDR falar, puta. Na minissérie, os caras usaram, né, velho? Usaram esse visual, né? O visual do seriado de TV lá. Ah, sim. Nossa, o Miller faz ele esconder na faculdade, né? Ele vai agir lá pra tentar seguir o pai da Electra, coisa assim... Ele mete um lenço na cabeça e põe uma roupa de abrigo, né? Ah, é, pior que é verdade. Lembrei disso também. Ah, mas tá aqui o motoqueirinho ali. Padura aí, ó. Deve. E ó. Father Skills. Cara, desce ali pra baixo, vocês vão ver um. É do universo alternativo, mas vale muito a pena falar, cara. Dark Devil. Não sei se vocês manjam desse, cara. Desce ali pra baixo. Olha só que eu vi aqui. E, pera aí, não, eu tenho uma história pra falar aqui. Esse mangá Daredevil, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu tava voltando a trabalhar com os gringos, eu tinha ficado 2 anos lá na Dark Horse trabalhando com o Digimon, o meu agente na época pegou e procurou os desenhistas pra oferecer o serviço desse Marvel Mangaverse. E aí eu criei um conceito demolidor que ele era um demônio, cara. Os caras, a Marvel pagou e tudo mais, cara. E aí o estúdio do Ben Dunn foi contratado pra fazer todos os títulos do Mangaverse por mais barato do que o meu agenciamento tava cobrando. E aí os caras usaram essa versão, que o Demolidor era um careca e usava uma máscara de metal. Putz. Mas eles chegaram a te pagar, galera? Sim, pagaram. Ah, então eu tô de boa, né? Foda-se. Não, cara, mas, pô, eu fiz o demônio... O O demolidor do Mangaverse que eu tinha feito era todo um demônio mesmo, cara. Tá, foda-se, cara, foda-se, faz passado isso aí. Não, faz passado. Massa, cara. Se eu achar o... interessante saber. Se eu achar um scan do desenho, eu mando pra vocês botar no post. Ah, show. Pô, isso é legal aí. Tudo do Digimon é bem aceito nesse grupo. Casca a boca, Digimon. Ai, meu Deus, cara. Ô, mas lá, aquele Dark Devil ali, velho, se vocês verem ali, que é tipo o uniforme dele com umas plaquinhas assim de armadura, né? Que era daquela realidade lá do Marvel Comics 2 lá, que eu até senti. É, cara, que eu não conhecia essa porra, o Versago que te falou lá no. Postou no grupo lá, daí eu comecei a ler. Cara, tipo, é muito ruim, cara. Tipo, é a versão adolescente. De todos os super-heróis, ou filhos deles, ou são apadrinhados por eles, tá ligado? Daí esse do Dark Devil, ele aparece primeiro no gibizinho da Mulher-Aranha, depois ele ganha uma série própria. Mas aquela história, tipo, é um molequinho cego da escola, que ele é todo perturbado, daí ele sofre em casa, e daí ele consegue os poderes de demônio, e ele se transforma realmente em demônio. Ou seja, tipo, nesse universo, o Demolidor é um demônio de verdade, né? Ele é um demônio todo tempo, na verdade. Só que dele tem poderes transmorfos que ele volta a ser um menininho normal. Mas é muito escroto, cara. É bem anos 90, assim, nesse universo aí, o fanático ele usa com uma camiseta xadrez amarrada na cintura, tá ligado? Então agora é explicado por que eles me pagaram, né? Porque eles acabaram usando então nessa merda aí. Porque pois quando é. Eu fiz o design do Demolidor, eles me falaram, olha, ele tem que ser um cara que vira um demônio. Exato, agora tá explicado. Pagaram, usaram. Achou que usaram o teu mesmo, né? Então tá certo. Tá aí. Então valeu a pena. Meu não, né? Eu só fiz o design, né? Mas não esse design aí. Meu era um bicho mesmo, um demônio. Uhum. Tá. Uhum. Foda-se. Uma outra saga aí que eu lembro. Essa eu lembro de ter lido mais recente. Foi aquela escrita pelo Kevin Smith. O Diabo da Guarda. Gostei bastante, eu sei, cara. É, o Diabo da Guarda foi depois dessa fase da armadura, né? Que eles precisaram também, obviamente, salvar o título de novo. Sim. O Kevin Smith já tinha falado que gostava do personagem, tal e coisa. E ele era amigo do Joe Quesada também. O Joe Quesada, ele chegou a fazer uma ilustração, acho que era pros créditos do Procura-se M, né? Ele faz uma participação rápida também no Procura-se M. E aí ele, logo depois dessa época das filmagens do Procura-se M, ele se tornou editor-chefe lá na Marvel, ele convidou o Kevin Smith pra escrever esse arco aí. Ah, massa. É que gordo é tudo amigo, né, cara? Gordo é foda. Que pariu. Mas... Eu achava legal esse arco. Não, cara, Diabo de Guarda é foda pra caralho, cara. Porque ali... Fale. Não, que eu achava legal que o vilão, tipo, ele tenta de novo fuder com a vida do Matt, fazer ele parecer louco, tudo. O vilão bucha do Homem-Aranha, né, cara? Pois é. Tentando fazer. Mais uma constante do Demolidor volta aí. Pois né? Ele é um. É um mistério, né, cara? Além do mistério ser um vilão bucha, ele tá emulando a última caçada do Kraven, né, cara? Uhum. Tipo, Não, pior. Mas, cara, tem partes assim que eu gosto bastante, né? Porque ele aborda aquele conceito da cristandade no Demolidor, né, cara? Porque eles mexem com isso, mas tipo, por referências, por alguns signos que aparecem no Queda de Murdock, né? Mas no Diabo da Guarda, não, cara. Tipo, é explícito assim, tá ligado? A cristandade, como ele lida com a religião dele nesse GB. Tipo, eu gosto bastante. Cara, às vezes eu gosto mais do Diabo da Guarda do que o próprio Queda de Murdock, cara. Por causa dessa abordagem que tem. Eu gosto bastante disso. Não sei se mais alguém curte assim também, eu acho meio. Acho meio bosta. Tu tenta me perguntar como é que tu teve coragem de falar um negócio dele. Eu sei, cara. Mas na moral, é por essa parada do. Não falei que é ruim, cara, porque eu gosto dos dois. Tá. Mas é que por essa situação que ele lida com a religião e tal, que eu acho bem legal que eles não abordam assim, per se. Ah, não, imagina, a cena tem a. Não. Ele na cama, formato de cruz. Caralho, eu falei que eles... Por signos, foi o que eu falei. Eles abordam isso por signos, cara. Por signos e algumas imagens de referências, mas não como... Pô, o cara enfrentou o Mephisto queria corromper ele, caralho. Cara. Mas não é o plot da história, cara. É isso que eu tô falando. Porra, é. Eu tenho como esse cara da conversa aí. Bruno. O Bruno começou a fazer a faculdade com o prolixo, né? É, cara, é. Não, Discord que eu sempre fui, cara. Sempre fui babaca, sempre fui pedante. Ó, o Segui mandou agora aqui na janela de chat um sketch datado pra caralho. Esse aqui é o tipo de coisa que caras que vendem computadores devem tentar desenhar isso aqui e demora umas 8 horas, né? É. Caralho. Tá do caralho. Não, essa é a arte de dizer muito com pouco, né, velho? Fala sério. Muito bom, né? Pois é, velho. E não está datada. Igual aquela bosta daquele sketch do JD que veio no meu encadernado sombra. Que é quase porrão preto. É a última folha pra cagar no encadernado, sabe? Eu não vi isso aí. Eu não cheguei a ver isso, Edson. Deu como mandar pra gente aí, cara? Ah, vou mandar depois, cara. Vamos seguindo aí que eu mando. Vou procurar aqui. Mas, a arte que vale essa aqui. Eu vou pedir pro HDR imprimir isso aqui, autografar e mandar pra sortear, cara, pra alguém. Deixa eu ver, peraí. Nossa senhora. 2001, hein? Saraco, eita, velho. Porra. Isso aqui é autorretrato, cara. Na época que eu era magro, eu tinha olho grande, cara. Caralho. Ai, cara. Tá bom, vamos lá. Pô, existiu alguma coisa dessa fita de tipo Bang Bang dos Vingadores ou Demolidor ou coisa do tipo? Ou não? É só um fanart, esse último desenho que eu mandei. Eu acho que é fanart, cara. Não existiu, não, cara. Porque a ideia é massa, hein, cara. Fazer uns doidos nessas fitas de Velho Oeste assim, tá ligado? Ia ser mó massa. Até porque a DC já fez, né, cara? Na Liga da Justiça no Velho Oeste. Eu não leio coisa da DC, só leio coisa da Marvel. Meu Deus do céu. Ô, Bruno. Quando a Marvel fizer, é o definitivo. Oi. Ó o pedaço de bosta aí, ó. Manda aí. Porra, cara. Agora eu fiquei curioso, cara. O cara pegou a canetinha, tá ligado? Cara, ó, dá pra voltar. Não, cara. Edson, isso aqui é minimalista, você não tá entendendo a arte. Edson, isso é uma arte original ou vem impresso? Não, vem impresso. Tá, porque se tu tivesse um original desse, tu faturava uns quinhentinhos tranquilo. $500. Sabe o que é triste? É que antes veio um monte de sketch do Alex Ross, sabe? Aí no final. Assim, é que tu tava. Tu vinha na vibe do negócio, aí no final tem essa aí. Tá achando que vai ser tudo acabar bem. Você acha que vida de quem gosta de gibi é assim? Filhão. Você acha que isso é arte minimalista? Arte minimalista é isso aqui, ó. Com o mínimo de bom senso possível. Olha a botinha vermelha do Demolidor, cara. Sim, cara, tá de Lego, tá ligado? Ai, sensacional esse Demolidor. O que você vê, ó? Antes do pedaço de cocô do J.L.A., é isso aqui que tem no encadernado. Oi, Evandro, usa essa foto aí. Caralho, estamos cagados aí. Separando. Demais. Caralho, olha esse sketch do... Tá, mas vamos voltar pro Demolidor, eles estão vendo o sketch do Sombra, cara. Antes de finalizar, acho que não. Tem mais alguma... Em minha defesa, eu tô cagando o podcast, mas com links do Demolidor, tá? A gente sabe. eu tenho mais alguma história do Demolidor aí que vocês queiram lembrar antes de encerrar o podcast? Pô, cara, faz do Bendis, né, velho? Então, por favor. Ah, pelo amor de Deus, vocês já estão querendo encerrar o podcast sem falar do Bendis, cara? Por isso que eu pergunto antes, né? Não, por favor, cara. Pô, pensem o seguinte, cara. O Kevin Smith fez aquele arco, beleza. Aí os caras foram empurrando o Demolidor, cara, de qualquer jeito. Eles não acertavam a mão de novo, cara. Quando o Bendis começou a escrever um bocado de coisa pra Marvel... Ele teve o bom senso, porque eu acho que eles poderiam ter encaixado qualquer outro cara ali, sabe? Ele teve o bom senso de pegar e... Não, teve uma história de merda lá do Joe Quesada, que é a pai, né? Que foi antes do arco do Bendis. né, que o Quezada escreveu e desenhou, que não é muito boa a história, que conta lembranças do Demolidor com o pai dele também. Vocês chegaram a ler isso? Não cheguei a ver isso não. Saiu, não saiu encadernado aqui, mas saiu em minisséries separadas. É Demolidor Pai, o nome é Father. Ah, sei, já ouvi falar já. Pois então, aí depois disso porra, é essa que aparece ele motoqueiro. Essa que aparece ele motoqueiro, cara. Olha aí, ó, Bruno. Lembrei, cara, é nessa que aparece ele motoqueiro. É nessa aí, Gadé. Não é à toa que tem os memes dos gritos, né, velho? É essa mesmo aí, cara. Essa aí, lembrei. Aí, depois dessa história, dessa minissérie, o Michael Bendis teve o bom senso de resolver escrever um arco que acabou se desdobrando por mais tempo e virou uma das melhores fases, assim, dessa trajetória meio, vamos dizer assim, pra fuder com o personagem, né? No sentido de fuder com a vida do Matt Murdock, né? Porque no momento que tu tem novamente a identidade dele exposta, só que agora de uma maneira muito mais alardeada, né? Tu tem o personagem também revendo vilões antigos dele, se tornando o mestre da organização Tentáculo, né? E, cara, com a arte do Alex Maleev, que, olha, velho, podem falar de gostar ou não gostar, mas no Demolidor casou muito bem, cara. Porque a coisa ficou meio... Quem que não gosta, cara? Quem que não gosta? O Rodney Bukemi. Cara, peraí. Por ele ser pau no cu, não pra ele desenhar mal, né, cara? Cara, você vai levar a opinião... Você leva a opinião de alguém que compartilha no Facebook foto falando que o PT é comunista e vai invadir o Brasil, cara, e vai invadir Cuba com o Brasil? Não dá pra confiar uma pessoa dessa. Não dá, cara. Então mas vamos continuar. Verdade. Bom, aí o Bendis pegou, fez esse arco muito legal, e quando o Brubaker entrou em seguida, né, que foi o arco em que o Demolidor se casou e foi lá fugir pra Europa lá e tudo mais. Não, cara, na verdade depois entrou antes, cara. O arco do Breaker é o primeiro fodão que ele tá preso. Demônio do Palivilão. Isso, o Demolidor tá preso e o Justiceiro ajuda ele a fugir da prisão, exatamente. É. Cara, sensacional esse TV, velho. É o roteiro do filme, é o roteiro do filme do Stallone com o Schwarzenegger. Cara, Tonk, né, cara? Cara, a cena que chega o mercenário, velho, com uma máscara tipo igual aquelas de canibal, tá ligado? Todo amarrado, assim, tudo fudido, cara. Os caras largam um baralho na mão do filho da puta e eles fodem todo mundo, cara. É sensacional, cara. É, mas isso porque o mercenário já tinha matado no tribunal, tinha matado uma pessoa com clipes na fase do Miller. Ele pegou um clipe de papel e tocou e matou uma pessoa degolada, cara, com clipe de papel. Podia ser pior, ô Daniel. Ele podia matar com as unhas. É. Ah, pois era. Aí seria muito foda. Tá, mas olha só, cara, essa fase do Brubaker aí, tu tá tendo também o Fog Nelson como personagem coadjuvante também se fudendo junto com ele, né? Porque o Fog Nelson tá escondido, né, como testemunha, né? Ele tá com aquelas testemunhas protegidas pela polícia, né? E tá com a vida dele correndo risco, o Demolidor tá nas... Tá matando várias vezes também, né? Exato, exatamente. E aí é uma fase que o pessoal fica naquela, assim, ah, vamos continuar fudendo com o Demolidor, né? Aí veio lá essa fase do Dark Whatever, como é que foi? O Dark Mind? Não, Dark... Shadowland. O Demolidor é possuído por um demônio e vira vilão e não sei o quê. Eu tô a ideia de novo. É, cara. A ideia não foi minha, porra. Teu concept, né? É. Aí... Eu ia falar pro HDR fazer igual um cara brasileiro aí, mas ele é fabulado comigo porque ele é brother do cara, então deixa quieto. Olha, bom, não saiba o que seja, deixa eu rir, fazer de conta que eu sei, né? Agora vamos falar sério. Oi. Eu acho que a fase do Mark Waid salvou, cara. A fase do Mark Waid salvou o Demolidor de outro cancelamento, porque o personagem tava virando samba de uma nota só, né, velho? Tá, cara, tá muito boa essa saga do Wade, cara. Ah, tá demais, né, cara? Tá muito legal, cara. Tá. Tipo, tá aquele. O Paulo Vizera também, cara. Sim, os desenhos são fantásticos, né, cara? O desenho tá. Cara, e Eisner atrás de Eisner, né, cara? Isso aí tá foda. Fala, Ayrton. Sim. Posso soltar um rapinho aqui? Pode. Primeiro que eu acho que é meio superestimado essa fase aí. E segundo, cara, que eu não gosto do Samini, cara. Do Chris Samini, eu acho, né, cara? Quando era o Rivera, era muito melhor mesmo, assim, cara. É que, tipo assim, Paulo Rivera saiu. Ah, vamos tapar buraco. Cara, quem que a gente vai chamar pra tapar buraco? Chama o Michael Red. Puta que pariu, Michael Red no Demolidor. E agora? Ah, chama o outro. O outro ficou apagado. Então, é, cara, é a teoria do Dave Cockrum, cara. Ele veio depois do New Adams e antes do Burnie, sabe? Dos X-Men. Então não tem como te salvar, cara. É tenso, cara. Mas, cara, eu tô curtindo muito essas histórias aí, velho. Porque, sabe, não, ela tem um clima legal, assim. Tu te diverte lendo, cara. Tá... É nessa que rolou a piada do Batman Vermelho, né? Batman Vermelho. Mas, cara, há quantos anos a gente não viu um demolidor clean desse jeito, tá ligado? Sim, cara. Cor vibrante e tal. É, né, cara? Mas sabe que é engraçado? Que ele chega a ser, então, como tu falou, clean, né? Pegar leve nas histórias. Mas tu tem situações que são esquisitas, como aquele ali, o cara ficar com os restos do pai dele no escritório. Ah, sim. E aí tu começa a questionar a sanidade do personagem, cara. Sabe, ele conduziu a história de uma maneira que, inclusive, a sociedade do Fogg com o Murdoch acabou ali, deu aquele estresse todo. Parece o que se via antes, só que tu continua colocando essas situações que quebram a rotina do personagem. Né? Uhum. Sim, cara, aquela história lá que ele se perde com as crianças no meio lá da... Muito bom. Gelo. Cara, aquilo é puta, cara, velho. Ela, essa história bom. Ganhou o Eisner. Ganhou o Eisner. Essa história ganhou o Eisner, tá ligado? Muito bom. A capa dela é linda, cara. A capa dela é linda, fazendo o anjo na caixa d'água. Aham. É. E essa brincadeira, assim, dele sempre. Dele, tipo. Todo mundo sabe que ele é o Demolidor, mas dele se faz literalmente de cego, né? Que era pra quanto aí. É, que, tipo, a opinião pública aí matou. Não, Natal. E essa aí a gente vê. Mas a gente vê bastante ele naquela esquema dele protegendo a. É, só pegando causas de pessoas mais pobres, né, cara? Uhum. E daí ele pega a causa, né, cara? Hã? Ele resolve fazer consultoria, né, cara? Não... Isso, é. Ele não exatamente. Tá pegando mais caso porque o povo acha que ele é o Demolidor. Então é tá isso, exatamente. É consultoria, exatamente, é verdade. O Segui mandou. Desculpa, fala. Não, que fala que tem até o tiozinho lá que faz a própria defesa, que ele. Como você falou, ele faz a consultoria com o cara e pro cara poder fazer a própria defesa no tribunal, que é uma coisa diferente que eu nunca tinha feito. A história se divide nisso, né? Ele é meio que tentando ensinar o cara como ele deve proceder nos tribunais e ele fazendo as investigações lá como demolidor. Cara, essa história também é boa pra caralho, velho. O Segui mandou aqui na janela do chat uma sequência de página que é quando ele vai parar lá no covil do Topeira, né? Pra tentar pegar os caixões que estão sendo roubados no cemitério onde o pai dele tá sepultado. Cara, essa aqui foi um volume que eu li. Eu tava comprando já o encadernado, eu tinha lido os primeiros números, não tinha lido a revista mesmo, tinha lido digital, né? E aí quando eu pude comprar os encadernados da Panini, eu pude ler todos de uma vez agora. Né? Uhum. Cara, eu tava fazendo os layouts da minha história aqui do Season 11, né? Do Superman do Smallville. Quando eu vi aquela sequência dele andando com o Fogg na rua, cara... Que eles estão atravessando a rua. Muito, muito legal. E aí tu tem um monte de micro quadros mostrando os detalhes que o Murdoch tá comentando. E é uma sequência que tu tem vários acontecimentos passando no mesmo quadro. Eu pensei assim, cara, minha narrativa tá uma merda. Aí eu peguei, eu mandei pra... Eu mandei coisa, pra... Ele vê, ele ouve um negócio num canto, ele sente um cheiro no outro e ouve. Isso, é incrível. Isso. Eu peguei e escrevi pro meu editor... Eu escrevi pro meu editor e falei assim, cara, eu tenho que fazer o layout de novo das três últimas páginas, cara. deixa eu fazer o layout de novo. Daí eu fiz o layout de novo, é lógico que não ficou daquele jeito. Nem tentei fazer algo daquele jeito. Mas é que, cara... Mandei aí. Tu lê, cara, uma história com uma arte, uma narrativa dessa, velho, é inspirador, cara. Ah, essa mesmo, essa mesmo. Dá vontade de tu criar umas páginas muito legal, cara. Sabe, é muito legal. A primeira capa A primeira capa, que é só onomatopeia, velho. É, velho. Nossa, o Rivera... E o cenário o Rivera é resolveu... de onomatopeia. O Rivera resolveu o radar dele de uma maneira, cara, que quebrou tudo que foi feito antes. Isso aí eu achei sensacional. Sensacional. Sensacional. O radar dele é incrível mesmo. O esquema cara. Do... Tipo, quando ele tá tomando tiro, em vez de aparecer as balas, aparece o onomatopeia. Puta que pariu! olha o derrame, olha o derrame. Calma. Aparece a onomatopeia da bala, né, cara? Em vez da bala em si, assim. Puta, achei genial, cara. Foda mesmo. A primeira missão dele contra aquele cara lá que eu mandei umas sacadas bem legais também, assim, nesse sentido. Mas, galera... Curto muito aquela primeira treta com capitas que fica aqueles papel voando, tá ligado? Ah, sim. É a segunda que eles brigam, cara, né, cara? Ele troca, né? Ele pega o escudo e o capitão pega o bastão, cara. Uhum. Então, mano, eu acho muito, muito foda, muito bonito mesmo, cara. Ah, muito foda mesmo. Mas você tá ligado... Fala, Bruno. Que eles usaram esse conceito aí da visão dele e tal, de como ele percebe as coisas, que ia sair um jogo do Demolidor, né? Não sei se vocês estão ligados que ia sair, acho que é pra PS2 e Xbox. Eu lembro, vi os vídeos disso. É, então, era pra ser em 2004 pela Activision. Tá ligado? Que tem os direitos dos jogos da Marvel. Só que daí deu um monte de problema lá de prazo e tal, e da grana que os caras não estavam liberando, e eles acabaram cancelando. Mas dá uma olhada no videozinho, tipo... Era promissor, cara, o joguinho, cara. Era tipo aqueles joguinhos do Homem-Aranha do PlayStation 1, tá ligado? Só que com o Demolidor. Uhum. Dá uma olhada essas aí. Essas merdas desse jogo do Aranha que me fez comprar o PlayStation, né? Jogo era cara, legal. Aqueles jogos eram bons pra cacete. Tem vários bugzinhos assim, mas dá pra você ter uma ideia. Mas dava como que era o jogo, o modo de combate. E ele usa aquela visão dele, que seria semelhante ao que o Batman usa nos jogos novos, sabe? Aquele Detective Vision que ele usa lá, seria semelhante àquilo e faria mais sentido no Demolidor mesmo, cara, pra você poder usar ela. Quer dizer, ela. Então, que o Batman no Arkham Asylum é o Demolidor? Olha, eu não quis dizer isso, HDR, mas... Não, é bom tu falar... Eu não vou discordar de você, eu não vou discordar de você, eu não quis dizer isso. É bom alguém além de mim falar isso e o Fabiano ouvir. Tá? Eu vou deixar... Se fosse um Daredevil, Hell Kitchen, Asylum, ia ser muito melhor. Não, mas é... Porque uma diferente coisa do Batman, né, cara? Ele é humano. Ele tem um uniforme mais fashion. Mas é uma... Copa mulher. Legal. Uma coisa uma que eu torço ainda é ver um joguinho bom do Demolidor, cara. E... Porque esse aqui de PlayStation 2 parece uma bosta, hein, cara? É alfa, cara. É o alfa do jogo. É o alfa. Com o seriado agora do Netflix. Pois é, eu ia perguntar aí agora o que vocês acham aí do futuro do Demolidor. Com essa... Do Dexter Demolidor? Vai ter seriado no Netflix. Segui que o mundo tu vive, Segui. Não sei, cara. Na boa, eu acho. Isso, de repente. Fala. Eu acho que o Demolidor não é herói pra seriado, cara. Ele merecia um filme. Não vai ser tipo... Mas o horror seria isso, né? É bem caprichado, cara. Mas ele já tem um filme ótimo, Edson. vocês não acham que a série vai ser tipo Nicolas March, assim? Tipo, julga durante o dia e de noite ele solta o rabo de cavalo Isso ia ser aquela série do Justiceiro que foi cancelada, graças a Deus. Cara, eu tô lutando essa merda, seriado, cara. Eu não lembro o nome do seriado, cara. Não, Justiça tem que ser uma série do... Não, Justiça. Tem que ser uma série do Demolidor com o Steven Seagal, tá ligado? Eita porra! Não, o Steven Seagal tem que fazer o Rei do Crime, cara, que ele tá gordo agora, tá ligado? Não, ele vai ser... Faça também o elenco do Lost agora, quero ver. Mandou é errado, cara. Ah, mas só pra falar, só pra fazer, vai, só pra. Eu contei acho que umas 6, 7 caixas d'água nesse trailer aqui do joguinho, cara. Só queria falar isso. Ah, na imagem do vermelho que eu passei, tem 6, cara. Olha aí, ó. Caralho, pior! Tá vendo só? Ai! Me diz uma coisa, que outro sentido alguém poderia perder pra virar um super-herói? Ou não tem como? O Batman perdeu o sentido da fodelância, né? E virou um herói. Cara, não sei, cara. Acho que não tem, né, velho? Tipo. O Tato? Porra. Então, na verdade, eu ia ser pedante e ia falar de qualquer forma de linguagem, de expressão. Ia ser impossível. Mas eu vou falar que o cara perdeu o sentido da vida é pior, tipo o Batman, nossa, assim, tá ligado? Ai, maluco. Então, morreu o pai e a mãe, assim, ai, agora eu vou ficar aqui sendo um ninjinha no meio das trevas. E eu não vou fazer mais. É isso. Não, é que... Não, tipo, ele tava lá de boa, tava usando o WhatsApp, a mensagem dele não saiu, aí ele perdeu os... foi tipo isso. Porque, cara, acho que não tem, tipo... O Gariba falou aí, um cara perdeu o tato, tá? Mas aí tu vai perder o tato, mas eu... que um... Não, tipo, o brother, você não, tipo, sente o brother dor, pode cara. Virar um... Você pode ganhar tipo, prazer, um cara. Professor você pode Xavier, ter, tá ligado? Você pode ter suas áreas erógenas, assim, tipo, ampliadas, tá ligado? Você perde o tato, não, você, mas, tipo... Aquela cafungadinha na boca... Você vai sair pelas ruas comendo cuscuz. É, tu não vai virar herói, não. Ah, mas, velho, isso só pode... Olha... Cara, eu acho, pelo menos, que um dos motivos do Demolidor ser tão bem sucedido com o sexo oposto, cara, é que ele deve sentir quantas minas estão no cio, cara. Porque ele sente o cheiro delas de longe, cara. Ele sente o cheiro delas de longe. Ah, fulana tá usando sangue, perfume e tal. É nóis. Ah, caraca, velho. É cio, não é menstruação, também. Caralho. Olha o seguir, né, cara? Cio e menstruação não é a mesma coisa. Entendi. Ah, Daniel, eu não vou precisar falar zoando, que eu tô zoando, né? Tem umas minas que ficam loucas. Tem umas minas que ficam loucas nesse período, tá ligado? Pra mim, vai nos dois. Vai ninguém, Gariba. É, o Gariba, esse sistema de conversa no Facebook, ele falou que tem nojinho, tá ligado? Porque pra mim, eu levo aquele aforismo que é guerreiro não tem medo de sair da batalha com a espada suja de sangue. É. O bom Marujo navega nas águas do Mar Vermelho, né? Uma coisa a dizer com relação a isso, cara. No chuveiro a água leva tudo pro ralo, cara. Porra! E aí? Então, com essa declaração, vamos encerrar nosso podcast comemorando os 50 anos do Demolidor. Vai ter um ralo no banner. Sim. Pô, mas o Demolidor tá inteirão pra 50 anos, cara. Tá bem. Vai ter um mods. Obrigado. Também. Vai ter um mods no banner. Obrigado a todos pelo contexto de não falar do Demolidor amarelo. Ah, é verdade, né, cara? Tem uma história, velho. Tá do bem, vocês passaram por cima aí. Não, cara. Mas fala nos computadores profissionais, então, sei lá. Não, só um pouquinho. Quem é que não gosta do Demolidor amarelo? É sensacional. Eu vou dizer uma coisa, cara. Sabe por que eu não digo que é incrível, mas eu gosto. Tá. Mas ah, legal, cara. Que, ó, eu vou te dar a explicação por que Demolidor amarelo, o Hulk cinza e o Homem-Aranha azul são três minisséries muito boas. O nome é Tim Sale, só isso. Uhum. É. Porque tu tira o Tim Sale da equação de Jeff Loeb, é tenso. Cara, mas aí tem o Jeff Lowe. Você tira o Tinseio e automaticamente surge um robô gigante. Pois é, cara. Cara, Jeff Lowe sem Tinseio é robô gigante. É bem isso mesmo, Edson. Bem isso, cara. Não é nada na vida. Daqui a pouquinho vocês vão mandar dar quantos robôs gigantes pro Demolidor, né? Não, cara. Aí entra o sampler agora. Não, cara. Não, cara. Não me rebaixa, acho que a gente não vai se rebaixar isso não, cara. A gente prefere vender dildo no. A gente prefere vender dildo no Canadá do que. Então. Cara, o cara deve até ter mudado de profissão, né, velho? Puta que pariu, cara. Vocês ainda estão falando nisso, né, cara? Impressionante. Cara, cara, que legal! Bora. A gente teve. Tem uma subcelebridade da internet que não gosta da gente, cara. Você não sabe como isso faz bem pro nosso ego, quem galera. Quem quer? Não, cara. Ele não gosta dos Super Amishes? Ele nem sabe que o Super Amishes existe, ele não gosta do Evandro. Ele não gosta do Evandro. Mas a gente tá levando esse cara da vida que a gente sente bem, cara. É legal ter hater. É legal ter um inimigo em comum. É, mano, é massa. Ô, Daniel HDR, quero te agradecer. É legal ter um inimigo em comum. Você tem nome, chama-se Atos de Vingança, o Ministério da Marvel, dos anos 80. Ah, fala, Evandro. Obrigado pela participação aí, cara. Valeu por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, porque o Demolidor, como eu falei antes, é um dos meus personagens preferidos da Marvel. Tá nos meus planos profissionais, cara, pra daqui a alguns anos, se Deus quiser. Eu espero... Se eu for trabalhar na Marvel, eu espero poder desenhar o Demolidor. Nem que seja num crossover, sei lá, eu com o Peter Parker. O Presunto Aranha. Poder fazer um desenho dele. HDR, eu dava pra você, cara, de verdade, galera. Podia me ligar, Bruno? Bruno? Eu não gosto. Não sei se ele vai querer, velho. Venha aqui pro Rio Grande do Sul, Bruno, que eu vou. Venha, meu amigo, eu falo, vou, HDR. Quem sabe se, se o Bruno tiver cara, menstruado. Cara, eu moro no Rio Grande do Sul. Eu moro no Rio Grande do Sul. Você me chamar pra ir aí, cara, mas tem que me chamar. Eu não sou tão fácil assim. Caraca, velho. Tem que pagar. Ô, Daniel, tem que pagar o busão pro interior. Aí ele vai. Deixa quieto, HDR. Vai que você me dá uma tesourada aí. Não, deixa quieto. Eu vou ficar aqui mesmo. Deixa quieto. Mas por favor, é o seguinte, a gente faz teu jabá todo final do podcast, mas dessa vez tu faz. Eu faço questão também aqui que os amigos do Super Amishes visitem um dos parceiros do site aqui, que é o Dynamo Studio, www.dynamo.art.br. Eu não sei quando é que sai esse episódio, mas no presente momento a gente tá com um episódio sobre o Capitão América, sobre toda a trajetória, pra você ir no cinema não falar merda enquanto for ver o filme. Pra dizer que é um soldado infernal. É um soldado infernal. Então vai lá ouvir, né, o episódio do ARG. E eu convido também pra vocês a assistirem um dos patrocinadores do podcast Super Amigos, que é o canal Daniel HDR Art. É um canal muito bom, 100% independente agora. Não tem produção de ninguém, só do Dynamo. É youtube.com/DanielHDRArt. E aguarde Vini, em breve... Vini, ouviu, Vini? É HDR, não HD Art, tá? Prometemos agora que os próximos Hangouts serão fáceis de acessar, certo, Vini? Então... tem que ler nossas perguntas também agora, Daniel. Não, agora não tem a produtora atravessando, cara, filtrando. Vai ter que responder as perguntas do tipo, o que tu comeu no almoço? É, ou quantas calorias tem uma melancia? Jacaré no teu coanda. Tatu com a minha dentro, tá ligado? HDR, você gosta de chá de nhápica? Vai ser esse tipo de pergunta. Caraca, eu nem sei o que tu tá falando. Fala que sim na dúvida. Fala que sim, HDR. Não, cara. Aí, mas, calma. Valeu a presença aí. Obrigado. Obrigado. Deu uma salvada no podcast, a gente tava com um pouco especialista hoje. Um pouco especialista, o único que sabia alguma coisa era o HDR, eu só encho linguiça só. Eu falei, o Bruno e o Ayrton eram os que mais manjavam do assunto no site, vamos chamar alguém. Pô, tinha o Edson também, cara, o Edson. Não, só um pouquinho, posso fazer uma pergunta? Mesmo. Posso fazer um encerramento rapidinho? Acho que cada um pode... Sim. Pode opinar. Na opinião de cada um, quem devia escrever o Demolidor, depois do Mark Waid? Eu. Rapaz, eu usar, encher ele de drogas. Cara, se quer encher de drogas, dá pro... Cara, quem encher de drogas, dá pro Graham Morrison escrever, então. Aí ia ficar doideira. Não, cara. Eu achei que você ia dizer... Eu, tipo, chamando pra ele falar primeiro. Não, cara. Cara, o cara escreveu o Demolidor. Sim, velho. Agora você fodeu. Cara, pra mim, o Bendy escreveu o Demolidor pro resto da vida dele, tá ligado? Pô, o Bendy podia escrever... Vale quem já passou pelo Demolidor? Cara, eu queria ver o Scott Snyder, cara. Cara, por que eu ia falar isso agora? Eu ia falar isso agora, mas eu pensei na fase tipo do Batman dele, que ele fez umas cagadas, tá ligado? Se fosse pelo Monstro do Pântano e tal, beleza, mas o que mais combina com ele seria o Batman, que ele ia puxar muita coisa do Batman. Não, cara, né? O certo é fazer assim, tipo, é um arco com quatro revistas, né? Ele escreve isso. As três primeiras e a última escreve um outro roteirista, tá ligado? Afinal. E fechou. Porra. Isso eu tenho que fazer com o Miller, cara. É então, é isso que eu ia falar. O Garth Ennis escrevendo Demolidor, será que ficaria caralho, legal? Caralho, velho, ia ficar foda, cara. Aí, ó. Cara, tá eu não sei se... Será que caberia ali, cara? Ali é zoável, né? Ele ia zoar e ia botar o cara brigando na rua, velho. Os caras quebrando os dedos, filho da puta. Ah, isso é verdade, cara. Ia ser uma pegada bem, mas... Ia casar, assim, com um negócio urbano, assim, acho que... Não, urbano, mas aqui o Demolidor, tipo, ele não quebra o dedo na negada, assim, gratuitamente, tá ligado? Assim, na... como nível Gartienes. Até quebra, mas não num nível Gartienes. Eu acho que ficaria, ia ficar interessante pra ver, cara, porque eu não consigo imaginar assim, tá ligado? O Gartienes no... Ah, mas se for um arco só de 4 edições, eu acho que é legal, cara, experimentar. Ah, daí, é verdade. Como é que é o nome daquele filho da puta que tava fazendo Justiceiro Old Snake lá? O Greg Rucka? Greg Rucka. Olha aí, hein, boa. Ele ia botar uma mulher, ia botar uma justiceira, ia botar... o cara escreve mulher, cara, o cara tem uma maior vibe, assim. Ah, ele escreveu Batman, né, cara? Ele tá acostumado a escrever mulher. O HDR vai ter que... O Fabiano tem que ouvir esse episódio. Não, mas eu vou baixar e vou botar o pendrive na frente dele agora. Põe não. E escuta no carro quando for da aula. Renomeia o arquivo pra Super Amish episódio X Batman, tá ligado? Mais a mão do Batman. A Fran show, velho. Passada rápida do Bendis aí, velho. Que, pô, acho que ele passou correndo aí. Então... É meu gibi favorito, eu acho, cara. Fala aí. O ponto alto, cara, tem vários, né, cara? Todos os arcos são foda. Tem aquele hardcore lá, meu, que ele regaça o mercenário, cara. É sensacional, velho. Ele começa a pegar um caco de vidro e começa a fazer o desenho do mercenário na testa dele, assim, velho. Uhum. Muito foda, velho. E tem o decálogo também, que eu acho que é o ápice, né, cara? Que eu lembro que na época eu tava viciadão em Nine Inch Nails, né? Ele ficava ouvindo Nine Inch Nails, aquele primeiro álbum, acho que é o Downward Spiral, né? Downward Spiral. Não, esse é o segundo álbum. É o segundo, né? Oh, cara, eu vou... tem umas músicas bem bizarras, instrumentais, cara. Bem na hora que tava a música mais bizarra, surgiu aquele bebezinho esquisito que tem naquele arco do decálogo, tá ligado? Aquele arco que eles se reúnem numa igreja pra contar histórias do Mordor, assim. Foi, meu Deus, viajei, assim. Faltou uma maconhinha. Sem que é tudo, tá ligado? Eu vou ter que dar uma procurada nesse arco do Bendis aí, cara. Cara, eu não conheço essa fase, cara, essa fase do Bendis aí. Ele saiu na Paladinos Marvel, depois quando a revista virou Hulk Demolidor, ela continuou saindo ali. Uhum. E aí eu acho que a revista virou só Demolidor, né? E aí ela permaneceu e eu acho que já emendou com o arco do Brubaker no Marvel Action. Foi essa que chegou aqui. Foi essa que chegou aqui em formato americano? Grandona? Só a história dele só, né? Que só vinha a história dele, e os né? caras não lançam isso encadernado, cara. Eles não lançam. Sei qual é. Cara, eles eu acho absurdo lançam. Também, velho. Porra, ia ser sensacional a fase do Bendis. O Hulk era grande, né, cara? São 5, 6 encadernados, eu acho. Exato, e lá fora, cara, o encadernado gringo é caro, velho. Eu já teria também comprado gringo e teria vendido as nacional, mas, cara, tá muito caro, velho. Então, eu não sei se é por causa do volume de página, sabe? Porque ele ficou um bom tempo na revista mesmo, demorou, sabe? Então eu não sei se a Panini vai lançar isso tão cedo. Talvez agora com o seriado do Demolidor no Netflix, eles vão querer bombar o personagem e vão botar. É, eu acho que de repente seriadinho aí pode dar um up legal no personagem, né, cara? Novo, se bem que eu acho que não, hein, cara, porque tipo, os caras são bem, bem burros, né, velho? Lembrar que. Tá ligado que tem o Daniel HDR até fez os Vingadores, né? Tipo assim, aqueles prequels dos filmes isso. Nos quadrinhos, né? Uhum. O do Thor saiu quando saiu pra DVD. É o time da Panini, né? Cara, sensacional. Tá, eu só preciso entender uma coisa. Há 4 meses atrás... Não, há 4 meses atrás eu achei a quadrinização da X-Men 2 pra vender na livraria. Caralho. Falando, né? Não, é que eu lancei a pergunta... No Homem-Aranha Azul. Eu lancei a pergunta porque eu queria fazer justamente a sugestão. Cara, eu li o Wolverine, o Selvagem Wolverine do Frank Cho, cara. Não tem roteiro, mas é muito legal. Ah. Eu queria ver o Frank Cho escrevendo e desenhando o Demolidor. Porque dele ia botar a Viúva Negra, Merit Ford, prostética pra caralho, quase pelada pra caralho. Cara, então, se o Frank Cho desenhando o Demolidor, vamos falar a parada que vale. Vamos botar da atriz pornô pra quem ia ser o papel que representar no gibizinho. Tá ligado? Puxa aí. Aí sim, cara. Valentina Napp pra Electra, já tô jogando as paradas aí, ó. Tem mais, cara, que dá pra ser. Né? Banner, ajuda aí, Evan. Cara, eu tô tentando lembrar o nome daquela ruivona pra fazer a viúva, cara. Não tá me vindo o nome desgraçado na cabeça agora. A Reagan? Não, Ferreira é muito magrinha. Ela é magrelinha. Não, ela é muito magrelinha. Ela é muito magrelinha. Não, Ferreira é muito magrinha. Porra, como é que vídeos, pornstars. Não, vai no Free One. Episódio. Puta, vai ser outro episódio. Adriana Malkova, cara. Adriana Malkova é loirinha, mas. Isso aqui nesse ela momento, tá... Marcel de Souza queria participar do episódio. Ele tá na lata, mano. Vamos deixar isso pra outra hora, então. Vamos estender pode esse papo. Pode crer. Fazer um post. O Marcel, certeza, ele tá gritando o nome da mina agora, enquanto ele tá ouvindo, tá ligado? É, cara, provavelmente. Mas mas na paródia dos Vingadores tem a... Eu tô tentando lembrar o nome da atriz que faz a Viúva Negra na paródia dos Vingadores. Ah, é daquela ruiva lá? É, sim, eu tô tentando lembrar. Ah, ela é mó massa, cara. Eu tava tentando lembrar aqui, mas... Dá pra pôr a Kelly Devine, cara. Não. Dá, ela cabelo ruim. É, ela de cabelo ruim. Ela tem cara de cearense, sei lá, nada contra cearense. Olha que preconceituoso, filho da puta, cara. Olha que vendido. Olha o Google Analytics, tem uma queda de acesso lá do Ceará, violento. É, cara, porra. Mendigo elitista, cara, eu nunca vi disso, gente. É, esse caseiro do caralho. O cara tem rastafari na barba, velho, vem falar mal do cearense. É, porra. Não gosto de cearense, não gosto de brasileiro, seu surdo pau no cu. Mochileiro. Bom, galera, vamos encerrando por aqui então. Mais uma... Chega essa porra, né? Chega, já tá com 2 horas já esse podcast. Como o Daniel não fez o papel dele, ele não anunciou os patrocinadores certo. Além da Daniel HDR Art, tem que ouvir o Caralhinhos Voadores e o canal 365 Wins. Muito bem, seguir. E tchau, Bob. Tchau, Bob. Beijo, Marcel. Falou, galera. Até semana que vem. Obrigado, galera. Enquanto isso, na sala da delícia. E rendeu, hein, cara, porque, poxa, podia deixar um bloco pra falar mal do filme, tá ligado? Puta, cara, eu preciso falar do filme, cara. Como é que a gente esqueceu disso, graças gente? Graças a Deus. Ah, cara, nem precisa. Não, ah, isso. Cara, eu curto aquele filme, velho, pra caralho, isso que é o pior. Mó vergonha da vida. Pelo amor de Deus, Alcai, pelo amor de Deus. Mas, cara, gravando, só pra vazar lá isso, cara. Já viu aquela versão de Director's Cut? Viu já? Cara, não melhora. Ah, vai ter que muda tanto, cara. Melhora, não. Não. Cara, ele continua dando. Ele continua com 11 anos dando piruetinha por cima dos piá no meio da rua. Ele continua matando os outros no trilho do trem, com aqueles close maldito, ruim pra caralho. Não, cara, não. Os cortes de bosta. Quando eu vi a primeira vez, eu achei legal, cara. Mas tipo, porra, eu era piá também, né, velho? Não, mas você tem esses momentos, cara. Vai ter que aquela luta dele no bar com os caras, velho. Se duvidar, é uma das lutas, tipo, de filme de TV mais foda que tem, velho. Aquela do boteco, cara. Não vou mentir, cara. Essa sequência do bar, eu achei que eles resolveram o radar muito bem. Justiça, Beth! É, e a única coisa, cara, assim, que o resto... Cara, não, aquele processo de... Cena boa em filme merda tá cheio, hein? É verdade. Isso é, cara. O ótimo é que o diga, fantasma, né, cara? O ótimo é que o diga. O Toqueiro Fantasma 2 tem altas cenas de ação fodas, cara. Mas não é um lixo. Cara, aquela sequência que ele pega e fica brigando com o Electro no prato, não, cara. Porra, cara. Aquilo ali é tenso. É triste, cara. Aquilo ali é tenso, cara. Aquilo ali é tenso. É um treinamento com o saquinho, né? com a cara do diabinho no final, que ela taca os saquinhos, cara. Não, e aquela hora que ela vê assim, dá o açúcar aí, pega aí, você é cego dele, eu tô, tá ligado? Ah, velho, não vai. Sério, não vai. É Brooklyn Lee, acabei de te mandar aí, cara, é a que faz a Viúva Negra na paródia do Vingadores. Tá, mandei as fotinhas dela dando pra esse Hawkeye aqui. Genericaço. Tá genericaço mesmo, né? Com a roupa dos anos 60 lá do. Sim, cara. Não, acho que já dando do West Coast já, não é, cara? Dos Vingadores na Costa Oeste, essa roupa aqui? Cara, acho que eles se preocuparam com isso pra fazer um filme. Né? Não, eu tô falando aqui, eu tô fazendo uma análise, né, cara? Não, vamos usar o uniforme do Vingador da Costa Oeste, porque não... É Brooklyn Lee, tá? Brooklyn Lee é o tá escrito ali. Imagina, cara. Imagina os caras conversando, tá ligado? Com um monte de gibizinhos assim, virando. Pode usar esse uniforme aqui que vai caber melhor nessa cena e tal. Qual é o figurino que fica mais fácil de fazer? Aí eles olharam aquela roupa tirar. Que o Gavião... Não, eles olharam aquela roupa que o Gavião Arqueiro usou. A roupa que o Gavião Arqueiro usou, que era na fase que o Barry Windsor Smith desenhou os Vingadores, que ele parecia... Não, peraí, agora eu tenho que mostrar, cara. A roupa é ridícula. Mano, olha o Gavião aqui, nessa imagem que eu mandei, ele tem a cara do Paraíba que fez lá no filme, tá ligado? O Jeremy Renner, né? Olha, é a cara igualzinha, velho. É aqui mesmo. Caralho, velho, é muito engraçado. Uma flecha de bola, cara, que pôster nojento, cara. Esse homem de ferro tá cara do Danilo Gentili, cara. Olha isso. Olha o Thor. Caralho, o Thor parece um homem das cavernas, cara. O Thor parece um homem das cavernas. O Thor parece o Tio, cara. É o do Saiyajin grego. Olha a roupa do Hawkeye, hein. Olha a roupa do cara. É o Saiyajinho. Tá abrindo. É a roupinha de caçador, cara. Essa roupinha é sensacional. Puta que pariu. A mulher Hulk nesse pôster tá parecendo o vilão do Caça-Fantasmas 2, vivo hoje. Parece um homem. A mulher Hulk vai perdendo a tinta durante a cena, cara. É muito engraçado, velho. Essa mulher é fisiculturista. Ela é fisiculturista, né? Ela é fisiculturista. Ela é muita fricção, velho. Não tem jeito. Ai! Você já proporou com as pirotinhas pequenas, cara? Pô, até sempre eu vou fazer uns vídeos. Eu não dou muita bola pra isso. Ainda não, é pequena, é do tamanho necessário. É Kylie... Cara, é igual o Marcel, não. Cara. O Marcel começa a soltar um monte de nome de ator pornô. Caralho, nem sei quem são os caras, velho. Ah, é coisa que eu menos... Até que a gente deve ter um catálogo do lado, assim, que ele olha a foto e tem o nome do lado, que é impossível, cara. Não, olha o pinto, cara. Não, Marcel é foda, cara. Caralho, antes... O melhor ator pra mim ainda é o Dom Picone e o Igor Pikachu. Ah, vai, cara. Se fuder, Bruno. O Dom Picone é um escroto, caralho. Eu tô sendo irônico, piado. Óbvio. Cara, dá nojo da cena daquele cara, velho. Dá nojo desse Igor Dom Pikachu, cara, é o nome de um ator pornô. Bota aí. Igor Pikachu. Se eu fosse diretor, cara, de pornô, eu ia mandar botar uma fita na boca desse filho da puta antes da cena. O cara estraga o Igor Pikachu. Não, peraí, para tudo. Pega o Silver Tape. O cara estraga demais. É. Ai, que você é muito linda, né? Olha pra mim aqui, né? Né? Olha aqui, né? Né? Né? Né? Cara, você fala isso, cara. Dá nojo, velho. Oi, mano, dá um jeito. Oi, mano, você que é aí do Rio Grande, dá um jeito essa porra. Vai lá, cara, com o diretor pornô lá. Vai chegar, pra você tá falando. Chupar esse teu cu aí. Oi, mano. Tá ligado que você virar ator pornô, o Bruno vai bater punheta pro teu pau, né? Caralho, velho. Eu acho melhor não, meu. Cara, é melhor não. Tem cara, sim, mas é uma punheta de brother, cara. Tem que sair. Nossa, velho. Punheta de brother não é invasiva nem nada, é só de brother. Não, é só de brother. Só amizade, cara. Eu já estou acostumado a ser maltratado por mim. Mais amizades, não quero que saibam de mim. Se eu começar a falar sozinho, eu peço que me deixe assim. Não sei onde eu deixei as chaves, eu não sei onde eu parei a van. Se eu chegar em casa hoje, vou acordar depois de amanhã. Não me importo com a fama de bebom acabado. Não importa o tempo que ainda falta pro fim. Soube que saí mais uma vez carregado. E mesmo com a chuva eu dormi no jardim. Eu já estou acostumado a ser maltratado por mim. Eu já estou acostumado a ser maltratado por mim.